Obrigada, antes de mais, por se terem juntado mais a nós. E antes de começarmos, vamos pedir ao João para abrir a sessão. Bem, boa noite a todos. Pedimos desde já desculpa pelo tardar da conversa, que o homem do som está um bocadinho atrapalhado, pelo que podemos ver. Pronto, pedimos mais uma vez desculpa pelo atraso na conversa, mas não é uma hora muito fácil, muitas vezes, para as pessoas despeixarem. Pronto, vamos então dar início à segunda conversa informal por falar em Aveiro, promovida pela Associação Tertúlia Aveirense. Já agora, para quem ainda não esteve presente em nenhuma iniciativa nossa, a Associação Tertúlia Aveirense é uma associação jovem que tem como princípios o desenvolvimento da cultura e de formação de públicos ativos e passivos para as várias atividades sociais e culturais na região de Aveiro. Já promovemos jam sessions, já promovemos provas de vinho, já promovemos também um espetáculo stand-up comedy e agora sim estamos a iniciar um ciclo de conversas, também um bocadinho no âmbito daquilo que foi o surgimento da Associação Tertúlia Aveirense, que é exatamente a realização de tertúlias. Tivemos já no passado dia 14 de maio o Dr. Alberto Souto e o engenheiro António Oliveira, começámos exatamente com essa conversa onde opunhamos o público e o privado e hoje então vamos trazer aqui a vocês a discussão sobre o desporto, amador e profissional. Temos aqui presentes o Nuno Quintaneiro, Presidente Adjunto do Sport Clube Beira-Mar, e o António Grangeia, Presidente do Clube dos Galitos, dois clubes históricos do Conselho de Aveiro, e que por certo mostrarão aqui boas experiências, mostrarão aqui duas visões daquilo que é o desporto em Aveiro e até a nível nacional e regional, e que vão trocar possivelmente aqui algumas opiniões interessantes, porque também é importante criar estes espaços de diálogo e de debate comum que neste caso têm faltado muito à nossa cidade nos últimos anos. Passo então a palavra às nossas moderadoras, desde já agradeço também a presença da Maria Inês e da Wanda Fernandes, que irão com certeza guiar-nos para uma brilhante conversa com os nossos dois honrados convidados. Obrigado pela vossa presença. O brilhante não será da nossa parte. É bom baixar já as expectativas, que é para não esperarem nada de incrível. Mas bom, eu tenho a missão de apresentar o Nuno Quintaneiro, mas o João já o fez muito bem. É advogado e presidente adjunto do Beira-Mar. E a minha missão, a primeira missão, é apresentar então o nosso convidado, António Grangeia, que é gestor de clientes, faz parte da direção de InovaZis e é presidente dos Galitos há mais de 10 anos. E vamos começar como começámos, Maria Inês, a anterior conversa. Eu não sei se isso há mais... Epá, isto agora foi forte. Mas eu não sei se isso há mais de 10 anos já era uma provocação para o Nuno. Vamos tentar ver daqui a pouco. Mas estava a dizer, não sei se estavam presentes na última conversa, mas nós começámos com uma provocação então aos convidados, perguntar porquê. Porque é que estavam no cargo que desempenham. E a pergunta é muito simples. Quais são as vossas motivações? É um tacho? É amor? É o quê? Porquê? Pode começar, se calhar, António Grangeia, mais antigo. É obviamente um tacho. É. Eu sempre estive ligado. Eu posso contar-me isto porque é que eu apareço no Galitos. Eu até comecei por ser atleta do Beira-Mar. Atleta não. Pseudo-atleta, porque nunca chegaram a inscrever a equipa de hockey patins. E eu sempre tive... convivi com gente do Galitos, nomeadamente a família Guerra, e foram eles que me meteram no Galitos. E eu gosto imenso, e comecei com a natação, e há 30 e tal anos, mais, desde 80 e... desde assim, 25 anos, desde 76, estou ligado ao Galitos à natação. A minha aparecer como presidente, não sabemos porque é que foi porque me pediram, porque provocaram-me, e eu achei que estava na altura de dar alguma coisa mais ao clube, que era o meu clube do coração. O facto de ser do Galitos significa servir Aveiro. Basicamente, para mim, é isso que significa. E servir os jovens e poder servir a cidade. Basicamente, é isso. Mas como é, obviamente, é um tacho altamente remunerado, negativamente. Não é? Eu nem vou fazer... Eu posso dizer uma coisa para brincadeira. Sempre é normal pagar os treinadores. Eu paguei para ser treinador de natação. Mas quem nunca, não é? Quem nunca pagou para ser aquilo que é? Fica aqui este desafio. Mas é um cargo altamente remunerado, pelo menos a nível dos afetos. É, obviamente que sim. E tem muitas coisas boas nesse aspecto, não é? Portanto, dos afetos, das memórias, de nós falarmos com pessoas que, como por exemplo, com os antigos olímpicos, é de umas histórias mais espantosas que eu recordo. É uma visita que eu fiz a Lisboa com eles aos 150 anos do remo, e aquilo foi uma paródia todo o tempo. E era gente, já morreram quase todos, mas era gente já com alguma idade. Eu era um miúdo, quer dizer, era novo. foi logo no princípio. Portanto, isso são coisas que ficam e que marcam. Nuno, daqui a 11 anos, serás, em vez de Presidente Adjunto, o Presidente do Beira-Mar ou é uma rampa de lançamento agora? A minha esperança é ganhar juízo antes disso. Portanto, vais aprender, portanto, aqui com o António Grangei. Não, eu espero ter mais juízo, porque com a idade dele já não quero estar nisso. Isto também é uma provocação. Acho que quase toda a gente que já esteve, enfim, em cargos dirigentes, compreende e percebe estas minhas palavras, porque abdica-se de muita coisa e às vezes existe muita incompreensão à volta. Porque é que vocês fazem o que fazem se não ganham nada com isso? Agora, há aqui obviamente uma vertente de realização pessoal e social, que é também o sentirmos um bocadinho úteis, fazermos algo em prol da comunidade. Claro que quando encontramos um espaço para desenvolvermos essa componente, que eu acho que todos nós temos de necessidade de darmos algo de nós ao bem comum, e encontramos nesse espaço, um espaço que nos dá tanto a nível de relações pessoais, de amizades, de convívio, de aprendizagem, de experiências, de vivências, e ainda por cima na nossa terra, quando gostamos tanto da nossa terra e gostamos tanto das nossas pessoas, isso é altamente cativante e até do ponto de vista prisioneiro. Porque nós, a dada altura, quando a vida nos começa, quando começamos a perceber que isto está a cavalgar e que já está a prejudicar outros campos da nossa vida, nós queremos desprender-nos, queremos afastar-nos, queremos ganhar alguma distância de segurança e não conseguimos. E não conseguimos porque o meio é de tal forma absorvente que não nos deixa, que nos interpela, que nos solicita, que nos chama, e muitas vezes até com alguma chantagem psicológica de que então tu estiveste aqui a dar o corpo ao manifesto e agora permites-te que isto esteja desta maneira e não intervens. E uma pessoa começa a pensar, bem, agora estou no meio da ponte, ou volto para trás e abdicamos daquilo que já fizemos, ou então, pronto, vamos lá mais uma vez tentar percorrer o resto da ponte que falta para que o trabalho de chegar ao meio da ponte não seja em vão. E é um bocadinho isto, é aquilo que nós sentimos, é um amor, é uma paixão, obviamente, é a paixão pelo desporto. No meu caso, o Beira-Mar começou porque foi a minha primeira ligação ao desporto, foi através do Beira-Mar, foi assistir a jogos do Beira-Mar, primeiro do futebol, depois também do basquetebol e depois descobri as outras modalidades. Nunca tive nenhuma simpatia ou paixão pelos ditos clubes grandes, portanto foi mesmo o Beira-Mar o clube que me despertou para o desporto. Comecei a praticar desporto depois de começar a gostar do Beira-Mar. E obviamente aí o casamento foi perfeito, o desporto, Beira-Mar, Beira-Mar Aveiro, e aqui revi-me nas palavras do António Grangeia, porque de facto esta paixão por Aveiro acaba por estar subjacente a esta ligação ao clube. E há ou não uma rivalidade entre o Galitos e o Beira-Mar? Vamos já mandar esta à parede. Desde que seja o António Grangeia a responder primeiro, porque eu desconheço, sou muito jovem. Mas penso que lá para trás, acho que sim, acho que houve aí os episódios bonitos. Houve. E penso que ainda há. Eu, pelo menos se aparecerem na piscina para nadar connosco, a gente vai ganhar. Obviamente que sim, que houve. Eu penso que já foi muito mais exacerbado, aliás, como tudo, como entre os cagarelos e os boleiros. Houve muito mais rivalidade que hoje já. É natural que se tenham esbatido, mas houve bastante rivalidade. Eu lembro-me nem sequer poder ir à Beira-Mar, eu era lá de cima, era de boleiro. Então São Gonçalinho era uma coisa que não ia. Mas já foi uma coisa tão que já não tem sentido hoje, penso eu. Mas houve alguma. E há alguma sinergia entre os dois clubes hoje? Que eu saiba, não. Com pena vossa? Eu acho que é uma parvoíce. Não haver sinergias? Sim. Mas algum de vocês já fez alguma coisa no sentido de provocar essa sinergia? Eu já pus muitas vezes ao serviço, não desta direção, só conheço mal o Quintaneiro e conheço o Cruz bem, é uma pessoa que eu respeito imenso, mas ao serviço anterior, do Regala, pus várias vezes o pavilhão, quando eles tinham problemas. Pediram-me e a gente aceitou, depois não foi possível, mas eu acho que não é só com o Beira-Mar, é com todos os clubes da cidade, penso que nós temos essa obrigação. E acho que devia haver mais conversas entre os clubes, porque não há, há poucas, e somos todos prejudicados por isso. O que é que haveria a ganhar, em termos práticos, nisso? nessas parcerias. E se calhar até passávamos a bola para ti, Nuno. Pronto, eu estou na direção do Beira-Mar há 2 anos e são aqueles que são já considerados os piores 2 anos da vida do clube, portanto, mas não digo isto envergonhado, ou melhor, envergonho-me como adepto, não como dirigente, porque obviamente a situação que apanhámos era a situação catastrófica, que era do domínio público, e portanto estamos e encarámos a missão de reverter a situação. De facto, com o Galitos, curiosamente, ainda não tivemos a oportunidade de cooperar, pelo menos ainda não cooperámos, já temos com um evento que houve, penso, não sei se foi o Galitos que organizou ali no Largo, em frente ao pavilhão, que foi preciso umas tabelas de Basquete Beira-Mar, e a secção de Basquete Beira-Mar também colaborou. Pronto, há esses tipos de colaborações pontuais, mas ainda recentemente tivemos uma experiência interessantíssima na Feira de Março, que foi uma organização conjunta do Beira-Mar, do Taboeira e do Jogueira, onde colaborámos os 3 clubes na gestão dos parques de estacionamento exteriores da Feira de Março. Também registo que, quando há alguma situação de intempérie que coloca em dificuldade algum pavilhão ou algum campo, também há sempre a disponibilidade dos clubes de se ajudarem mutuamente, e temos sentido isso, e da parte do Beira-Mar só, neste momento só não pode ajudar porque não tem infraestruturas para poder ajudar os outros, mas temos procurado cimentar esta dimensão do envolvimento social, e no caso do Beira-Mar trabalhando muito com IPSS, com escolas, com associações, temos desenvolvido muito essa ligação à comunidade. Com os outros clubes, de facto, a situação conturbada que o Beira-Mar está a viver é de tal forma absorvente que ainda não nos permitiu olhar muito para fora e olhar aqui para uma visão mais integrada do desporto em Aveiro. Também parece-me a mim que Aveiro, a nível desportivo, e isso vê-se pelos clubes, mas também se vê pela carência de infraestruturas desportivas, está muito condicionada por uma última década que, a nível de desporto, pouco se fez em Aveiro para Aveiro. E estou a falar, obviamente, aqui com grandes responsabilidades da entidade que deveria ser aqui pelo menos a congregadora das vontades e das energias que existem e das forças vivas da cidade, e estamos a falar da Câmara Municipal. Tem sido uma entidade que eu acho que também não tem ligado praticamente nada ao desporto. E de facto, se calhar também ainda estão a fazer contas. Já são contas demoradas, já com mais de uma década. Portanto, não estamos a falar de um problema do presente, estamos a falar de um problema já identificado há bastante tempo. E, portanto, neste momento ainda não houve essa possibilidade, no caso aqui com o Galitos, mas tem havido com outros clubes, e agora estar ali a ver o André Reis, estou a pensar na Associação Académica da Universidade de Aveiro, onde começámos precisamente com o André a desenvolver uma parceria que permitiu reabilitar uma equipa sénior de basquetebol com estudantes universitários e com atletas provindos da formação do Beira-Mar. E eu acho que o caminho também passa por isto, quer dizer, criar estas sinergias, alavancar o desporto, porque no fundo a missão dos clubes é mesmo essa, é promover a prática organizada do desporto com formação. Porque naturalmente o futebol de rua é bonito e eu também gosto de o jogar, mas para se poder praticar com segurança, com regras, e ter a oportunidade de aprender a praticar, e obviamente nesse contexto disciplinado e integrado também se promovem depois as tais relações sociais, os tais princípios de vida que alicerçam a nossa existência, o desporto federado e organizado é fundamental, e essa é a missão que os clubes têm. E o desporto é uma das componentes essenciais da vida humana, portanto, ao lado da cultura, ao lado da educação, ao lado da saúde, também tem que estar, obviamente, o desporto. Portanto, também vamos ver mais vezes o Beira-Mar a falar com o Galitos e com muitas outras entidades. E eu aproveitava, o Nuno falou aqui de uma junção à comunidade, e eu aproveitava também para lançar a pergunta a António Grangeia. Não será o Galitos um bocadinho afastado da comunidade? Eu, quando pergunto isso, não será um clube mais elitista? Vemos o Beira-Mar muito ir buscar os jogadores ou à procura. Os Galitos não há muito essa coisa. Wanda, só aqui um à parte, mas o nosso anfitrião, Fernando Marques, diz que está num jantar e, portanto, chegará atrasado, e pedir desculpa publicamente por isso, por ele. Depois só para complementar parte. Uma coisa, ainda a resposta anterior, porque acho que é importante que o Nuno focou 2 pontos importantes. O Galitos tem feito algumas parcerias com alguns clubes, nomeadamente com o Lavário, que estamos ali perto, e portanto, temos tido sempre alguma, e com outros clubes na área do basquete, do xadrez, temos feito sempre, às vezes não só com em Aveiro, com outros. Em relação à pergunta que me coloca, somos um clube elitista, talvez elitista e solista, já agora não. Eu nunca achei isso. Eu nunca achei isso, pelo contrário. Mas pronto, é obviamente que isso é uma decisão. Isto foi uma pergunta. Eu acho que não, não somos elitistas, nunca fomos, acho eu que nunca fomos. Somos um bocadinho mais rigorosos, talvez. Agora, em relação à captação de gente e de jogadores, não temos essa ideia, eu nunca tive essa ideia, tive sempre a ideia contrária. Nós temos que formar para ter jogadores e nós temos que fazer a competição que a nossa formação nos permite. Não temos que buscar ninguém, a lado algum. Portanto, quando as pessoas vêm, vêm. Quando não vêm e quando querem sair, saem sem problema algum. Isso acontece muito nas modalidades coletivas e no basquete temos tido jogadores que continuam a ser do Galitos e que foram jogar na primeira liga do basquete e que voltam e voltam às vezes até para jogar no Galitos de vez em quando, às vezes para brincadeira e continuam a aparecer nos Masters. Portanto, desse ponto de vista não me parece rigorosamente nada isso, mas obviamente que é uma opinião que terceiros que eu tenho que respeitar e se calhar combater. Não foi uma opinião, foi uma pergunta. Nuno, em relação a esta questão da captação, o Beira-Mar faz muito isso, até principalmente na equipa de futebol, na equipa profissional, ou pelo menos já fez. É uma boa política, na tua opinião? Bem, isso leva-nos aqui para dois paradigmas, porque havia o paradigma do Beira-Mar, enfim, até o ano passado, que estamos a falar do Beira-Mar que tinha uma equipa de futebol profissional, e que tendo essa equipa de futebol profissional acabava por ser um elemento quase como um eucalipto que seca tudo à volta, seca as atenções, seca os recursos, seca e sobretudo quando é gerido de uma forma completamente isolada daquilo que deve ser a dimensão do clube e aquilo que deve ser a dimensão do clube, a sua missão. E quem fundou o Beira-Mar, de certeza que mais do que ter uma equipa de 11 jogadores a ganhar provas, queria ter um clube que promovesse a prática desportiva e que pudesse alargar essa prática desportiva ao maior número de cidadãos e concidadãos possível. No caso do Beira-Mar que nós neste momento temos, e olhando para o caso do futebol, que é futebol amador, portanto é uma equipa sénior que foi formada este ano e foi uma equipa que nós procurámos que já integrasse neste momento de crise, que já integrasse uma mensagem de esperança e de oportunidade. A oportunidade para redesenhar um novo caminho para o Beira-Mar, um caminho em que o Beira-Mar se afirme como um clube popular, um clube das pessoas, um clube do povo, um clube que consegue ser mobilizante para qualquer um, seja jovem ou menos jovem, e para conseguir ter esse posicionamento é preciso olhar para a comunidade, olhar para os seus concidadãos e olhar muito para a sua formação, ter a capacidade de dar nas equipas séniores a oportunidade aos jovens que são da sua formação de poderem também ter espaço e ambicionar a ter o seu papel. Não só por uma questão de posicionamento do clube, mas também por uma questão de sustentabilidade, porque a prazo nós percebemos que, e sobretudo, e agora vou falar um bocadinho concretamente do futebol, os clubes de futebol em Portugal, no contexto que vivemos, só têm uma hipótese de serem competitivos, que é se de facto conseguirem criar mais valias, ou seja, criar, potenciar ativos, dar formação a estes jovens, colocá-los em patamares de qualidade elevada que possam despertar o interesse, então sim, de outros clubes e financeiramente isso gerar receitas extraordinárias. E só assim é que podemos ser sustentáveis. A ideia assente no mecenato ou assente, enfim, em alguns impulsos enfim, de algum protagonismo social, de algumas individualidades que se põem a financiar os clubes, temos que ter a consciência que são projetos marcados no tempo. E temos exemplos variadíssimos de pessoas que, enquanto estiveram à frente desses clubes, não pela qualidade da gestão, mas pelo dinheiro que aplicaram, conseguiram resultados e efeitos notáveis, e a seguir, no dia em que essas pessoas se cansaram ou faleceram, esses clubes vieram por ali abaixo, ou então, no caso do Beira-Mar, quando essas pessoas saíram e quiseram reaver os dinheiros que tinham aplicado, a seguir degenerou na perda de património e na perda da atividade que o clube tinha. E isto é que não faz sentido. E, portanto, se queremos trilhar um caminho que seja sustentável, que seja consistente, que seja consolidado, que seja em crescimento contínuo, e que com essa componente seja só por si mobilizador, porque as pessoas se identificam com a gestão e se identificam com a forma de estar do clube, penso que só há um caminho, olhar para a formação. E no caso do Beira-Mar, e aqui tem a ver com o posicionamento e com a ideia que nós temos para o Beira-Mar, nós queremos que o Beira-Mar se afirme no panorama local e regional como um clube de referência. E um clube de referência tem que ter uma massa crítica sólida. E para termos uma massa crítica sólida, nós também percepcionamos que não podemos estar apenas alicerçados no futebol. Porque hoje em dia nós compreendemos que, ainda bem que assim é, a juventude cada vez é mais exigente, tem gostos multidisciplinares, e se o Beira-Mar de facto quer ter raízes profundas e alicerces fortes, tem que ser eclético, tem que ter capacidade de captar pessoas com diferentes níveis de formação, com diferentes áreas de gosto, e daí a importância de ter essa dimensão eclética. E o grande desafio que eu acho que se coloca é, sem perder, obviamente, aquilo que nós sabemos que é a modalidade âncora do Beira-Mar, a que dá mais visibilidade ao futebol, não perder esta dimensão eclética para que se consiga aqui um equilíbrio entre aquilo que é o futebol e aquilo que são as outras modalidades. E eu não gosto de falar desta forma, mas acho que também não falar dela seria hipócrita, porque nós sabemos que este país vive e respira futebol até às vezes de uma forma doentia, ao contrário do desporto, que se pretende que seja saudável. E, portanto, nós temos essa consciência. O futebol é a modalidade âncora, mas é muito importante manter esta dimensão eclética se queremos, de facto, chegar a públicos que não gostam de futebol ou que, pelo menos, não querem praticar futebol. E isso permite-nos chegar, por exemplo, e eu olho o caso da universidade como uma seta importante, porque chegam vários jovens a Aveiro que praticam desporto nas suas terras, nos seus clubes, e chegam cá, quer dizer, se não tiverem um Beira-Mar ou um Galitos ou outros clubes onde possam ter uma oferta multidisciplinar, poderão ver-se amputados de continuar a sua modalidade de eleição. E se o Beira-Mar, de facto, também quer ter a ambição de captar esses jovens, e para haver é importante que esses jovens estudem cá e que um dia também possam gostar desta cidade para viver, e se o Beira-Mar quer que essas pessoas sejam suas sócias, suas adeptas, também tem que ter essa capacidade de atratividade para elas. E, portanto, isto para dizer o quê? Que a captação é fundamental, captar atletas, ou captarmos atletas, não apenas na ótica de termos grandes jogadores nas equipas séniores, mas sobretudo para semearmos uma base social de apoio ao clube que seja forte, que seja consistente, que tenha massa crítica, e com esta ideia também termino, que impeça que o clube volte a passar por aquilo que passou, porque aquilo que aconteceu ao Beira-Mar de 2005 a esta parte tem muito que ver com a degradação da massa crítica do clube. E eu digo isto porque assisti a todo esse processo nas Assembleias Gerais do Beira-Mar, e era absolutamente deprimente ver Assembleias Gerais estratégicas, importantíssimas para a vida do clube, com os mesmos 30, 40 sócios, e, enfim, eu não quero ser elitista, mas com pessoas, marcadamente, com baixa formação, baixa qualificação. Eu costumava às vezes brincar e dizia que havia alguns sócios do Beira-Mar que iam para as Assembleias Gerais como quem vai para um jogo de futebol, para bater palmas às melhores jogadas, ou seja, aquelas pessoas que falassem muito alto e que dissessem mal de alguém eram subejamente aplaudidas. Um indivíduo que teorizasse muito ou que tivesse ali algumas ideias interessantes estava-lhes a espetar uma seca, um bocadinho como eu estou agora aqui a fazer à malta. E isso acabou por degenerar, enfim, numa direção do Beira-Mar que acabou por gerir sem qualquer tipo de escrutínio, enfim, com os resultados que tivemos, e hoje estamos a pagar uma fatura que ainda vai demorar tempo a liquidar. Não fomos nós que dissemos, mas eu ia convidar precisamente a dar a palavra aqui também ao António Grangeia. Esta ausência de futebol como modalidade no Galitos é um déficit para vocês ou não vos afeta minimamente? Foi um acordo que fizemos com o Beira-Mar. Portanto, o altruísmo sempre. Disso. Ficam a saber. Primeiro, o Galitos esteve no aparecimento do Beira-Mar. Está escrito em atas, não, se calhar não sabe disso, mas é verdade. E, de facto, houve um acordo muito antigo em que o Beira-Mar ficava com o futebol e o Galitos ficaria com o resto. Não foi cumprido, nós fizemos a nossa parte. A primeira equipa de futebol que houve a haver foi do Beira-Mar, foi do Galitos. E com algum sucesso, perdiam bastante, mas também ganharam algumas vezes. E aqui no estádio do Lé, pelo menos acho que era por aí que jogavam futebol nessa altura. Eu, por acaso, em relação ao futebol, eu não tenho nenhuma aversão particular, não gosto. Não consigo ir a um estádio ver futebol. Quando o estádio de Aveiro foi feito, eu não fui lá ver nenhum jogo e não vou, porque acho que aquilo para mim é um descalabro, aquele investimento. E continuo a ter muitas dúvidas sobre futebol. Não o futebol que o Beira-Mar está a fazer hoje, mas sobre futebol profissional. Eu só vos dou um exemplo. Agora, houve um tipo que fez um patrocínio com os Chinocas, Ledman, da 2ª Liga. Eu já não estou a falar da 1ª, porque também acho que não é sustentável para a maior parte dos clubes. Mas a 2ª Liga também não deve ser. Porque 1,2 milhões de euros por ano, de 24 clubes, há 50 mil euros. Não dá nem para pagar 2 ou 3 ou 4 jogadores. Né? Portanto, acho que é muito complicado. Queremos ser sustentáveis quando não há massa crítica no futebol para isso. Eu acho isso. E, infelizmente, eu acho também que na 1ª Liga de futebol existem um campeonato aí com 4 ou 5 clubes e depois o resto anda para lá aflitinhos da vida e, exatamente, como diz o Nuno e com razão, a viver de mecenas que quando acabam, depois acaba tudo. E, portanto, eu acho que nós devemos também olhar para isto com algum critério e com algum distanciamento e perceber que economicamente é preciso ver também o que é que vale o futebol e até em termos europeus. Também acho que isto não se passa só aqui, passa-se um bocado em todo o mundo. E são muitos milhões e depois nos outros poucos ficam poucos, muito poucos milhõezinhos. Portanto, aquilo é muito complicado. Mas de qualquer das maneiras, esse não é o meu métier e nós, em relação ao futebol, eu tenho dito muitas vezes, e eu nisto sou claro, já tive, enquanto presidente do clube, duas propostas concretas para lançar secções de futebol. E eu disse sempre que não. E por duas razões. Primeiro, não é porque eu não gosto de futebol, não tenho nada, eu tenho a direção para decidir, não sou eu que decido. Mas também porque eu acho que não vale a pena fazermos concorrência a quem sabe fazer futebol, que é o Taboeira, que é o Beira-Mar, para aqui. E eu penso um bocado que nós devemos, os clubes, quando lançam secções, devem olhar um bocado para o lado. E não está a fazer por fazer. Eu, quando tinha 20 anos e quando era treinador de natação, havia uma pessoa em Aveiro que dizia o que eu dizia, que eu digo hoje. Eu não concordava com ele na altura. Hoje tenho que recordar-me que, se calhar, ele tem alguma razão. Não devemos criar secções por criar secções. Devemos criar secções que sejam sustentáveis e que não vão colidir numa cidade que tem 70 mil habitantes com a capacidade das outras poderem sobreviver. Senão estamos só a fazer, a canibalizar o desporto da cidade e que precisa de crescer. E esta é a minha perspectiva em relação ao futebol e em relação a todas as outras modalidades. Eu nunca criei uma secção de handball, e já tive uma vez uma perspectiva disso, de voleibol, também me vieram pedir. E nós discutimos isso na direção em tempos, está ali um colega meu, e portanto nós temos essa perspectiva, porque acho que deve ser a perspectiva correta. Obviamente que não é, isso não impede que os outros clubes possam fazer o contrário daquilo que nós entendemos. Mas eu penso que nós devemos ter esta perspectiva e pelo menos conversar com quem está ao nosso lado. E nós isso fizemos, no caso com o handball, com o Lavário, e no voleibol também nem sequer pensámos nisso. No futebol, eu também pessoalmente não pensava, mas, e acho que era enforcado lá na direção do Galitos se fizesse isso. Mas essa é a realidade. E porque também o futebol, como nos apareceu, era um negócio. E eu não percebo aquilo. E eu acho que há muitos negócios no futebol que eu não entendo. E aqui, deste ponto de vista, em relação à sustentabilidade, às secções, eu penso que é muito importante nós podermos ter secções que sejam autónomas e que sejam autossustentáveis. Nem sempre isso é possível, mas no Galitos tem sido. E é uma coisa, e é um legado que eu tento transmitir para a frente. Obviamente que há dificuldades, obviamente que há muitas. Há crises, mas tentamos que isso aconteça. E eu espero que isso também nos outros clubes seja uma realidade, porque é a maneira de que nós temos de sermos mais corretos com a cidade e mais corretos com os sócios. Mas estamos a falar numa espécie de concorrência desleal no desporto? Desleal entre quem? Pois é, era essa a minha pergunta. Não, claro que é desleal. Então, ouça lá. Vamos para o caso da natação. Por exemplo, nós temos a natação que, penso que a cidade sabe que existe. É do melhor que há, a nível nacional. Eu orgulho-me disso, porque eu comecei com a natação. Quando eu comecei há 30 ou 40 anos, nunca imaginei que chegássemos onde chegássemos hoje. Onde chegámos hoje. Mas nós temos os custos todos da piscina, tudo e mais alguma coisa. Não é? Temos aqui uma piscina, que agora é só para quem não sabe nadar, aqui ao lado. E vamos à Ilha, vamos a Oliveira do Bairro, vamos à Nadia, vamos à Mortosa, vamos à Estarreja e toda a gente tem piscinas, toda a gente tem apoios. Como é óbvio, existe uma concorrência desleal. Não é possível concorrer assim. Mas isto não é aqui, e estamos a falar de outros sítios, não é? Portanto, de outras modalidades, em que existe também o apoio das autarquias, e do Estado, a clubes, a associações, e muito bem. Eu acho é que tem que ser enquadrado. Infelizmente aqui, devido há muitos anos, que infelizmente não há grande apoio, não há apoio quase nenhum. A autarquia de Aveiro, por exemplo, só para terem uma ideia, investia em 2000 340 mil euros. Em 2013 investiu 1 milhão e 20 mil euros. E nos anos 2003 e 2005, foi quando fizeram o estádio, ninguém sabe quanto é que foi. Não está descrito nos dados estatísticos. Eles estão, de facto, com dificuldades em fazer as contas, como dizia ali a Wanda. Não, e depois a gente vê que investiram em 2003 1 milhão e 20 mil euros e a gente não percebe aonde. Porque eu não consigo perceber. Olha, nós não chegou nada. O Beira-Mar, igualmente. Portanto, há aqui estas contas das estatísticas do Estado e são umas coisas muito nebulosas. E nós temos de ter essa atitude perante o poder e dizer assim, olha, não percebemos. Eu não estou a dizer que a Câmara não tem dificuldades. Eu conheço bem as dificuldades. Eu fui líder da oposição a uma Câmara antiga e dizia, e fiz muita oposição e, não sei, e sou amigo do Dr. Alberto Souto, mas, e disse-lhe sempre aquilo que achava, e ele até foi a pessoa que fez obra, não tenho dúvidas sobre isso, mas em relação ao desporto, não houve política desportiva em Aveiro, nunca houve política desportiva em Aveiro, e eu digo isto desapaixonadamente, infelizmente nunca houve. Houve apoios aqui, apoios acolá, à vontade do freguês, e de cada freguês era diferente, mas nunca houve uma política desportiva. Houve obra, houve pavilhões, o nosso, houve piscinas, mas não houve política desportiva. Não há uma política de desenvolvimento desportivo. Nós não sabemos para que é que fizeram os pavilhões, para que é que fizeram as piscinas, para que é que fizeram as pistas, para que é que... Não sabemos. Mas, porque António, depois não há estrutura. Também lhe pergunto, se os clubes e se as modalidades têm de ser autossustentáveis, têm de ser as autarquias ou o poder estatal a financiar isso? Os clubes não devem ser eles próprios que ser, a ser autossustentáveis? E obviamente que são. Conhece algum clube que em Aveiro não seja autossustentável agora? Então, não há apoios a... Mas já percebemos que há clubes que passam mais dificuldades, ou muitas dificuldades, isso também não é saudável. Não, o que devia haver é um apoio à atividade, um apoio nem que seja... Pronto, eu tenho ideias sobre isso, claramente, mas é assim. Devia haver uma perspectiva de apoio aos clubes. E às vezes não é preciso dinheiro. Às vezes basta, por exemplo, acabarem com as taxas de resíduos que a gente paga na água e na luz e nessas... Sabem quanto é que custa uma fatura de luz? Custa um terço em luz e o resto em taxas. Uma dessas taxas é para a Câmara. Se a Câmara acabar com essa taxa, por exemplo, é democrático. Dá a cada um segundo aquilo que gasta. Não é? Por exemplo. Há outro tipo de ajudas, de apoios... logísticos, que a Câmara dá, a Câmara tem dado ultimamente, e, por exemplo, nós vamos fazer agora uma atividade no basquete no dia 10, e vão dar, e têm dado, e não sei, pronto. E eu penso que esta Câmara está a fazer algum esforço nisso, e também tem que elogiar isso, mas acho que não existe claramente uma organização, e dizer assim, olha, podemos dar isto durante este ano, isso não, nós não temos. Eu percebo que a Câmara tenha muitas dificuldades, houve muitas dificuldades, mas também houve muitos desmandos no passado. E alguém tem que penalizar por isso. Eu não consigo compreender, agora é uma coisa com o Beira-Mar. Não tem nada a ver, tem a ver com o Beira-Mar, porque foi o Beira-Mar que era o dono das piscinas. Eu ainda não consegui perceber, e eu conheço muito bem esse processo, e eu estive na construção daquelas piscinas, eu dei palpites sobre como é que se havia de construir aquelas piscinas. Portanto, aqui para mim é uma dor de alma. Ainda não consigo perceber como é que não há um processo, não há tribunais, não há nada. Continua tudo ali na maior. Não, e aquilo não vai acabar. Nós, sem nenhum problema. Agora, não, não, é? Imagino que queiras responder alguma coisa. Ou não? A mim também me dói. Eu fui atleta dos Galitos aqui e também. Não, a história do Beira-Mar recente e que resulta na perda do pavilhão, resulta na perda das piscinas, resulta na perda do andar sede que tinha na avenida, resulta na perda de um campo de treinos que tinha junto ao Mário Duarte, portanto, resulta na perda do património que o clube tinha todo. E quando estamos a falar de património, obviamente o património do Beira-Mar não é um património para fazer especulação imobiliária nem para servir de garantia junto de bancos para obter financiamentos. O património que um clube deve ter é o património para promover a sua atividade desportiva. E obviamente ao se permitir amputar um clube de património, está-se a permitir amputar uma cidade da sua prática desportiva, sendo que, como disse há pouco, o desporto é um dos elementos essenciais da vida humana, tal como a educação, tal como a saúde. Só uma pequena interrupção, é que aquele património ali não era só do Beira-Mar, também era da Câmara. Eu sei, tenho esse conhecimento. Portanto, isso é que é grave, é que uma parte do património tinha sido do Beira-Mar, posso fazer o que entenderem, a outra parte era da Câmara, e custava 1.200.000 euros. E foi dado, isso a mim não custa-me, foi dado para depois deitarem fora. E essa parte eu não consigo compreender. E isso eu digo abertamente, sem nenhum problema. Não tenho nada contra o Beira-Mar, nem contra... Tenho pena daquilo que aconteceu. Alguém meteu água, muita água ali. Eu acho que há aqui uma questão, muita água. E agora vou obviamente falar do caso do Beira-Mar, mas queria partir do caso particular depois para um bocadinho para a teorização sobre o problema. Tem a ver com isto, que é, quando um clube entra no profissionalismo, que no caso o Beira-Mar tinha futebol profissional, estamos a falar de uma dimensão que já não é a dimensão dos tostões, já entramos na dimensão dos milhões. E é muito perverso, muito perigoso, coabitar debaixo do mesmo teto estruturas que são estruturas, do ponto de vista financeiro, frágeis, que vendem as suas rifas para poder pagar os seus equipamentos, as suas locações, os seus jogos, as suas inscrições, os seus seguros, para poder promover a prática desportiva, que é esse o escopo para o qual o clube foi criado, não é? Porque a maioria dos nossos clubes diz lá nos estatutos que é uma associação recreativa, cultural, que visa a prática desportiva sem fins lucrativos. Este é o escopo dos clubes, e de repente aparecem clubes, que foi o caso que nós tivemos, no Beira-Mar, mas também pelo país todo, clubes, portanto, associações sem fins lucrativos, a participar numa indústria, que é o futebol profissional, que é uma indústria que, obviamente, há lucros e muitos lucros. E depois, se disséssemos assim, ok, mas os clubes entraram nesse negócio do futebol profissional, eu estou a falar do futebol, porque o país não tem grande massa crítica para muito profissionalismo no desporto, para além do futebol, infelizmente. Eu digo isto gosto muito de futebol, mas volto a reafirmar a minha visão eclética e tenho pena que o país desportivo, as mesmas pessoas que gostam de futebol também não gostam do basquete e não gostam de handball e não gostem do hockey, enfim, nota-se que de facto há muita falta de cultura desportiva neste país. Mas voltando à vaca fria, os clubes entraram nesse negócio do futebol, não numa lógica de aí angariarem as receitas que necessitariam para promover a prática desportiva para a sua comunidade, que no fundo foi esse o objetivo pelos quais foram criados, mas não, em dada altura, entraram na lógica de que já só fazem sentido existir porque esse negócio existe. Portanto, isto foi a subversão do modelo e da origem dos clubes. Claro que isso colocou problemas graves, levou-os o legislador em Portugal a seguir algumas práticas europeias e a criar aqui instrumentos jurídicos que pudessem dividir a gestão, seccionar a gestão, nomeadamente as sociedades anónimas desportivas, portanto empresas especificamente criadas que, embora vão beber um elemento do clube, que é os seus símbolos, que é o seu nome, muitas vezes até jogar no mesmo equipamento desportivo que o clube jogava para manter aqui uma coerência corporativa, uma imagem corporativa única, mas com uma gestão separada. Mas mesmo aí, quando essa solução que o legislador pensou foi criada, foram encontrados estratagemas para contornar. Ou seja, os mesmos dirigentes que iam dirigir os clubes, que, volto a dizer, tinham tal escopo associativo, queriam tomar conta dessas SADs. E então o legislador tinha colocado isto, que o clube nunca poderia ter mais do que 40% numa SAD, no capital social de uma SAD, já precisamente para forçar a que a gestão dessa SAD fosse uma gestão independente do clube, para separar as águas. E o que é que os clubes fizeram? Criaram SGPS para ter 11% nas SGPS, onde pudessem, com os 40% do clube, os 11% da SGPS, a direção do clube continuar a ter o controlo da Sociedade Anónima Desportiva. Portanto, isto é criatividade para contornar os objetivos. Portanto, o calculismo, só, não é? Claro, o legislador aí também falhou. E tanto é que depois a lei das sociedades anónimas desportivas já sofreu várias alterações. Qual é o problema que eu aqui vejo? Eu acho que é aquela questão da falta de visão. E eu, quando digo isto da falta de visão, porquê? Porque eu acho que o desporto profissional e o desporto amador complementam-se. Eu há muito que eu defendo uma visão para o Beira-Mar, porque o Beira-Mar de facto notabilizou-se no futebol, tem uma história de prestígio no futebol, e acho que Aveiro, pela dimensão que tem enquanto cidade, enquanto distrito, merece ter um clube forte no futebol, e de facto o futebol tem uma capacidade de projetar uma comunidade tremenda, até do ponto de vista internacional, e isso não é lirismo, são factos concretos. Agora, quando nós pensamos no futebol profissional, temos que pensar numa lógica de: é uma indústria, é um negócio, tem que ser gerido como tal, portanto, com muita responsabilidade. Estão em causa famílias, estão em causa postos de trabalho, está em causa toda uma dinâmica económica que não pode ser gerida nos tempos livres. Não é quando a gente sai do trabalho, não é, com todo o respeito pelo senhor da farmácia, pelo senhor que vende bacalhau ou pelo senhor que vende outro produto qualquer, que toda a vida se dedicou a isso e que depois acha que tem qualificação, que tem arcabouço para gerir uma indústria que, de facto, hoje está desenvolvida e exige muito conhecimento, exige conhecer-se a atividade, como qualquer pessoa que se quer estabelecer numa atividade para ter sucesso tem que conhecer essa atividade. É impraticável este modelo que nós vivemos, e no caso do Beira-Mar foi paradigmático, de pessoas que de facto não tinham capacidade, não tinham experiência, não tinham qualificações para os cargos a que se propuseram. E eu sou o primeiro a dizê-lo: se o Beira-Mar hoje tivesse futebol profissional, eu não podia ter nada a ver com o futebol profissional, porque eu não tenho qualquer experiência nem qualquer qualificação para ser o que quer que seja no futebol profissional. Curiosamente, entrei no Beira-Mar com uma lógica de que nós não tínhamos que gerir o futebol profissional, tínhamos que gerir as modalidades e tínhamos que gerir o futebol de 7, que são os pequeninos. O futebol de 11, que é os iniciados, juvenis e júniores, e os séniores, estavam na tal Sociedade Anónima Desportiva, que, como foi criada, foi um desastre. Mas atenção, eu não sou contra as SADs. Acho que as SADs fazem algum sentido para separar a gestão, e a partir daí tem que se perceber é que só faz sentido um clube dar uma mão a uma SAD se essa SAD permitir não secar a atividade do clube. Antes, pelo contrário, fomentá-la. Ou seja, se dos grandes lucros que o futebol se ambiciona a ter, e no caso uma sociedade anónima desportiva que quer participar em competições que podem gerar retorno financeiro, seja através dos sponsors, seja através dos sócios, seja através das publicidades, dos direitos de transmissão televisiva, das vendas de jogadores, portanto estamos a falar de várias oportunidades de receita que o futebol profissional congrega, que há alguma coisa desse potencial que também reverta para aquilo que é o escopo do clube, que é exatamente a promoção da prática desportiva. E, por exemplo, no caso da SAD que foi criada no Beira-Mar, a própria forma como ela foi criada não salvaguardou minimamente qualquer poder à direção do clube para reivindicar que a SAD pudesse, por um lado, ter uma gestão prudente para ser bem gerida, e por outro, que pudesse canalizar algumas receitas para o próprio clube. E deixem-me só dizer-vos este caso, quer dizer, um clube que não tem campos de treino para a formação, não consigo compreender como durante anos e anos e anos se venderam jogadores, e o Beira-Mar até conseguiu colocar jogadores em vários clubes de dimensão nacional, E por exemplo, uma parte dessas receitas nunca foi alocada à construção de campos de treino e à construção de outras infraestruturas que tanta falta fazem ao clube, e essas sim que promovem a prática desportiva para a comunidade e que dessas infraestruturas também até indiretamente essas estruturas profissionais poderiam a beneficiar com a captação. Portanto, eu nunca consegui perceber a este nível a falta de visão que imperou. Felizmente, o que me parece a mim, e eu acho que isto também tem a ver com um pouco a evolução social do país, já se começam a ver clubes a trabalhar bem, e estou a falar claramente de clubes hoje, mesmo em Portugal, já com alguma dimensão. Quando eu olho, por exemplo, para um Benfica, eu hoje já vejo o Benfica a ter preocupações sociais. Tem a Fundação Benfica, que precisamente é uma entidade que procurou dar coerência ao projeto da Benfica SAD e do Benfica Clube. Depois tem as outras empresas, que aí já é para gerir negócios, mas pelo menos nota-se que há uma preocupação de não desvirtuar o elemento que teve na origem da fundação do clube, que é promover a prática desportiva, e obviamente essa prática desportiva, eu acho que quanto mais eclética for, melhor. Em relação ao Benfica, eu conheço bem o Benfica. Mas não vamos falar muito do Benfica. Não é por isso. Não, há um detalhe que é importante. E é uma visão que me preocupa no futuro. E tem a ver com o Benfica, tem a ver com o Porto, tem a ver com o Sporting, tem a ver com três ou quatro clubes mais importantes. E que os clubes mais pequenos, a médio prazo, vão ter problemas graves. Vou-vos dizer isto assim. Não havendo profissionalização nas modalidades ditas amadoras, hoje, estes três clubes estão a criar estruturas, e bem, com o dinheiro que vem, com o dinheiro que tiram dessas partes, com os excedentes que tiram e que fazem nas fundações, e estão a aplicar, por exemplo, em modalidades como o triatlo, e que estão, no fundo, a ir buscar alguns atletas. O que vai acontecer é que não há capacidade dos clubes mais pequenos que formam esses atletas, porque não é profissional, em ter algum retorno da formação que fizeram durante anos. Isto vai acontecer se olharem bem. Eu há 8 anos fui convidado por um secretário, já não lembro o nome, para ir ao Jamor quando houve os primeiros Jogos Olímpicos, e havia uma diversidade de clubes enorme nos atletas olímpicos. Hoje, nós continuamos a ter um atleta olímpico, e não é a mesma coisa. É Benfica, Sporting e Porto. E depois há o Galitos, depois há o Portimão, não sei o quê. Portanto, este é um problema que vai acontecer a médio prazo. E é um problema que me preocupa, porque nós conseguimos ainda ter gente com algum nível individualmente e que conseguem estas modalidades, mas cada vez vai haver menos. O caso mais notável, e que é anacrónico na minha perspectiva, é um clube que não tinha remo, tem 2 atletas olímpicos no remo, que é o Sporting. Nunca tiveram remo na vida, acho que nem sabiam remar, acho que nos voeiros eram do outro lado. E, portanto, na segunda circular não passava ao rio. E, portanto, isto não é só no Sporting. É no Benfica e vai ser no Porto a médio prazo. Acha então que alguém vai ficar com o nosso dia de trabalho? Não, é um problema, vai ser uma colonização das capitais, isto vai acontecer, já aconteceu no futebol. Mas António Grangeia, não acha que isto também tem a ver com, por exemplo, as grandes empresas que ficam com os melhores profissionais? É concorrência, eu não tenho nada contra isso, quer dizer, não posso fazer nada, posso dizer que não gosto, não é? Pois. Podia haver leis antitrust, não é? Não há leis antitrust nos Estados Unidos, aqui não há, aqui é cada um por si. O Benfica, eu outro dia fui ver eu disse que não ia ver o futebol, mas outro dia fui por causa de um cliente que me levou lá, e fui ver, eu não vi nada porque eu fui lá comer e tal, mas vi o Benfica Zenit, não percebi nada daquilo, não marcaram um golo no último minuto e não sei o quê. Mas impressionou-me não o Benfica, os golos e não sei o quê, não, impressionou-me a quantidade de gente que estava a trabalhar, não estou a ver, não é a ver futebol, é a trabalhar naquilo. O negócio que envolve tudo. Era impressionante, aquilo havia meninas para a gente subir de elevador, para descer de elevador, para ir a não sei o quê, quase para todo lado. Portanto, impressionou-me a quantidade de gente que está lá a trabalhar. É um mundo que eu não conhecia, de facto. Estamos a falar já de televisões? Pronto, e efetivamente, e, portanto, é um mundo enorme que movimenta muito, muito dinheiro, vendiam tudo e mais alguma coisa. Eu estive num jogo de basquete americano que era a mesma coisa, pronto, é espetacular. Aqui não é tão espetacular o Benfica, mas é impressionante. E esse é um problema que me aflige no futuro, porque é um problema dos clubes pequenos. É um clube, como por exemplo aqui em Aveiro, que tinha um campeão de ténis de mesa e que não tarda nada, se ele for, passa para o Benfica. E o Benfica não tinha ténis de mesa, por exemplo, sei lá, não sei se tem isso não, mas é um problema que vai acontecer com os clubes pequenos, quase certezinha absoluta. Eu só gostava de dizer isto. Desculpa, quase como as juntas de freguesia, que juntaram-se para... Isso eu acho que foi um mau negócio, mas isso é a minha opinião política sobre o assunto. Não, ia só para dizer que tenho aqui uma visão um bocadinho diferente só por isto. E acho que Portugal precisava, e atenção que eu sou o primeiro a defender o regionalismo no desporto, e acho que as pessoas deviam apoiar e ligar-se essencialmente às marcas regionais. E se nós virmos os países mais desenvolvidos, geralmente os clubes locais têm o apoio da sua comunidade tremendo. E em Portugal é pena e é com muita tristeza que eu vejo esta tricefalia à volta do Benfica, Porto e Sporting. Portanto, são três marcas, são três eucaliptos que parece que secam tudo à volta. No entanto, eu reconheço aqui um mérito, que é num país que a dada altura se focalizou quase só no futebol, nós registamos que quando há alguns fenómenos de modalidades e de atletas que conseguem ter sucesso internacional, e muitas vezes esse sucesso internacional acaba por ser catapultado pelo trabalho que esses clubes permitem fazer, porque têm infraestruturas que os clubes pequenos não têm, isso também acaba por promover e incentivar mais jovens a querer aderir a essa modalidade. Portanto, eu pelo menos não tenho essa visão tão castradora para o ecletismo, ou seja, não me parece que essas marcas façam assim tão mal. Vou dar exemplos. Eu gosto dessas coisas, são muito prático. Vocês conhecem o Diogo Carvalho? Sim. Pronto. Vai três vezes aos Jogos Olímpicos, já bateu não sei quantos recordes, ganhou duas medalhas em campeonatos da Europa. Desta vez perdeu porque com o Alexis, que é de Sporting, que é amigo dele, que eu conheço bem, é um rapaz impecável, e no dia seguinte, na Bola e nesses jornais que eu não compro, só se falava do Alexis e tinha sido, há 30 anos, que não se ganhava uma medalha na natação. Há 30 anos. O Diogo ganhou ano passado. Mas isso tem a ver com a memória de redação? Não, não tem nada. Pronto, tem a ver com... Certo. Mas tem a ver com isto. Está tudo colonizado. Isto, eu tenho esta visão, infelizmente, acho que... Não tem nada a ver com o Alexis Santos, nem tem nada a ver com o Diogo, nem tem nada a ver com... Tem a ver com a memória, talvez, de curto prazo e com a colonização que eles fazem nos meios de comunicação. É estranho, eu sempre ouvi dizer que o Benfica tem a bola, o Porto tem o jogo e o Sporting tem o recorde, é assim, não é? Isto é muito estranho. Mas, cara, a culpa também é um bocadinho. Pronto, mas é como comunicação. É muito estranho. Exato. E isto é realmente uma coisa que me preocupa bastante. A Aveiro não tem nenhuma capacidade de influência em nenhum órgão de comunicação social. Mas se quiser comprar... Nem no Diário de Aveiro, não é? Pronto. Pronto, e é verdade, rigorosamente isto é assim, por muito que a gente doure a pílula, por muito que a gente diga que o Braga é muito bom, que o Guimarães tem uma afição espetacular, a realidade é esta, e isto a mim preocupa-me nos Jogos Olímpicos. Eu estive a ver hoje umas estatísticas aqui, nas medalhas, eu acho que o desporto amador tem que olhar para o olimpismo como aquilo que é importante, e é isso que nos deve mover. Nós podemos nunca lá chegar, mas devemos querer ter atletas olímpicos. E o número de medalhas, que a gente, nós estamos a diminuir o número de medalhas, tem dúvidas, nós só ganhamos nos Paralímpicos, nos outros estamos a descer, não é? E é muito bem para os Paralímpicos, neste momento eu acho que é uma atividade que nós devemos apostar mais. Mas nos outros estamos a descer, e estamos a descer e a afunilar. Não há gente com qualidade, com capacidade para poder se afirmar num meio pequeno. Vocês olhem e vejam. A Vanessa Fernandes é de que clube? Benfica. Era de onde? Sabiam de onde é que era antes? Começou no Feirense. Era nadadora do Feirense. Esteve no Grande Prémio de Atletismo. Pronto. Reparem, todas as atletas do Norte, do Braga, não sei o quê, estão aonde? No Sporting ou no Benfica? Discutem o campeonato. Para quê? Para discutirmos o campeonato nacional de Benfica Sporting em atletismo. Esta é a realidade. O Beira-Mar teve aqui uma atleta de atletismo, não foi? Há 3 ou 4 anos. Pronto, mas é um caso raro. O Diogo, todos os anos, é assediado pelo Benfica para ir para o Benfica. Todos os anos. Conte-nos porque é que ele não vai. Não vai porque gosta do clube, mas não posso garantir que ele não saia. Não é? Se lhe assinarem que, no fundo, só faz natação, não é? Tem uma bolsa do Comitê Olímpico, mas obviamente que precisa de viver e tem essa esperança. O Benfica tem essa capacidade que nenhum outro clube tem em Portugal. Ponto. E, portanto, este tipo de coisas são muito... é para isto que nós devemos, enquanto dirigentes, devemos olhar para o futuro nesta perspectiva. O que é que podemos fazer para combater isto? O que é que podemos fazer? Porque as empresas que nos dão patrocínio, eu estou agradecido a todas elas, muitas vezes dão os patrocínios, não porque nós conseguimos fazer publicidade ou porque nós conseguimos projetar o nome das empresas, mas também por consciência social. E isso nós temos que agradecer eternamente às empresas, mas são curtos os apoios e já fazem muito. Mas se for para o Benfica, há empresas de Aveiro que dão 17 ou 18 mil euros para ter um camarote no Benfica, não é? Mas não dão 1000 euros para apoiar um clube local. A Cira teve camarote no Beira-Mar. Eu não estou a falar disso. Mas a verdade é essa. Não estou a falar disso. Isso acho que é um fé diverso. Mas é tão simples quanto isto. Vejam quantas empresas já têm camarotes no Benfica, no Porto ou no Sporting. Façam só uma estatística. E vejam quantas dessas empresas patrocinam algum clube. Não é o Galitos, é algum clube de Aveiro. É um exercício que deviam fazer. E depois perguntem-me se uma colonização. Portanto, acha também, como o Nuno, que devíamos ser mais regionalistas neste... Sim, mas só é possível fazer se houver uma liderança. E aqui o que se passa... Se houver sinergias entre os clubes. O que se passa é que os clubes vivem de costas voltadas uns para os outros. E se calhar eu tenho a minha parte de culpa, mas é assim. E, portanto, eu acho que havia aqui um consenso e havia de haver aqui um esquema de que os clubes falarem uns com os outros e não se não criarem obstáculos uns aos outros, serem complementares na atividade. E com esta passávamos para o público. Está muito bom a 4, mas vamos passar para mais. Isto é uma conversa informal e é promovida por uma associação de tertúlias. Portanto, queremos saber se alguém tem alguma questão aqui a colocar aos nossos convidados. Por favor. Eu não tenho questão, mas... Uma opinião. É mesmo só esse dinheiro? É. E depois o que acontece é que a capacidade de atratividade do clube desaparece, porque o patrocinador vai dizer, então eu vou patrocinar o quê? Já lá não há ninguém para patrocinar, que nos vai mostrar nos jornais. Esse é que é o perigo, é um perigo iminente. E depois tem outro. Eu conheço muito bem a história do Herbert, que o Beto de Galito tem 15 anos, e o Pedro e o Nuno de Praga, que foram tantos jogos, foram para o Sporting. Nos últimos 4 anos diminuíram o número de atletas da Federação Portuguesa de Ténis. E isto vai combater a tal ideia que não, aparece mais no jornais, vai trazer mais no remo, foram para o Sporting, diminuíram o número de atletas da Federação. Isto está a repensar. E é um perigo mesmo iminente. E concordo inteiramente com o António da Ideia, porque os clubes pequenos vão deixar de ter a oportunidade de afirmar a sua cidade, a sua região. E o seu país, que vai ficar tudo centralizado em interesses monetários fixados em Lisboa e no Porto, são mais ou menos dois. E este é que é o perigo, e que o Grangeiro diz bem, que os clubes têm que ter a consciência dos clubes que estão aqui, que estão a secar esse número de jogadores, também das atividades desportivas e sociais das localidades, das pequenas cidades como a Aveiro, que a Aveiro é uma pequena cidade. Comentar aquilo que o meu colega teve a dizer, tem noção quanto é que nós investimos no Diogo Carvalho? Não tem noção nenhuma. Nada. Pronto. O Diogo Carvalho treina em piscina de 50 metros o ano inteiro, tem que se deslocar. Nós temos que pôr um treinador de propósito com ele. Por acaso também é treinador da seleção e não pagam para ser treinador da seleção. Somos nós que pagamos tudo. Se o Diogo Carvalho for para o Benfica, ou para o Sporting, ou para o Porto, nós recebemos zero. 20 anos de formação. Não está em causa. Não tem problema nenhum. Pode ir. E eu apoiarei, porque ele, se ele for a vontade dele, eu tenho essa obrigação. Mas custa. Mas o clube não se devia proteger? Não pode. Não há leis para isso. Eu gostava de ser. A única coisa que eu gostava de ser em Portugal era governante. Que assim fazia as leis que me dava jeito. Mas não sou. Aquilo que ele disse ali é rigorosamente verdade. Vocês sabem quantos atletas... O basquetebol. O basquetebol, por estranho que pareça, teve um profissionalismo. Teve. Tem profissionalismo. Perdeu atleta. Perdeu federados. Engraçado, não é? O futebol também perdeu federados. Quase todas as modalidades ganharam atletas federados, exceção aquelas que têm profissionalismo, tirando o handball. É a realidade, são dados da Pordata, não podem consultar, e são dados do Instituto Nacional de Estatística e do Instituto de Desporto, que é uma coisa que eu também não sei para que é que serve, mas é assim. Efetivamente, esta é a realidade, e portanto, nós devemos pensar nisto enquanto comunidade regional. Pois outra coisa que nós também devemos pensar é o desporto dito escolar, que é outra coisa que não existe. O desporto escolar, eu por acaso, para responder ao presidente dessa coisa do desporto escolar, até por Caveiro foi... Foi, exatamente, mandou uma carta a agradecer e eu não sei o que vou responder, se calhar eu destes digo. O desporto escolar vive dos clubes. Não vive daquilo que fazem no desporto escolar, vive dos clubes. Fazem flores com aquilo que os atletas fazem nos clubes. Esta é uma realidade, quer dizer, não é um desporto escolar de massas, é um desporto escolar dos clubes. Porque eles vão buscar... Pronto, e isso é... Eu já o desporto universitário tenho uma visão diferente, porque o desporto universitário pode ser útil aos clubes, porque pode ser um fator de atratividade... de atletas que venham para Aveiro e que podem vir jogar no alguns clubes e pronto, pode ter aqui um fator de atividade também interessante, mas o desporto escolar é uma inexistência. Eu tenho uma teoria, mas ainda vou ofender alguém, aquilo só existe porque a Santa Casa paga uns ordenados extra, mas isso é a minha opinião, nem sei se é 100% verdade, mas é capaz de andar por lá perto. E esta é uma realidade, aquilo que ele disse ali é muito verdade, e nós temos de ter algum cuidado com isto, e devemos pensar nisto no futuro. E isto obviamente não tem que ser uma coisa política, nós não podemos aqui, nem nós, nem Beira-Mar, intervir nisto, não temos capacidade. Não. Mais alguma questão? Ou observação? Como é que tem sido compartilhado essa presença dele no estrangeiro? E a outra pergunta era para o António Granjeia, em que sentido é que, melhor, qual é que foi a gênese do desaparecimento, por assim dizer, profissional neste tempo de basquetebol dos Galitos? Foi por opção, foi lá esta situação que estamos aqui a falar, dos constrangimentos, foi de facto a grande decisão, decisão, ou neste caso a consequência de ter os Galitos ter deixado de ter que vão ser no basquetebol e estado profissional, na competição de competições. Obrigado. Posso falar do Alexandre Vieira? O Alexandre Vieira É ele que se faz a ele próprio, ou seja, o Alexandre Vieira é um atleta excepcional. Eu acho que Aveiro ainda não prestou atenção ao Alexandre Vieira. Tem de fazer como os galitos fizeram com o Diogo Carvalho, ter uma tarja enorme. Não, mas eu acho mesmo que tem de publicitar. E só para dizer, para aproveitar e dizer, não faço ideia de quem é que estamos a falar. Pois, estou-me a sentir assim um bocadinho. O Alexandre Vieira, no ano passado, foi vice-campeão mundial de veteranos na categoria dele, que é a categoria dos 90 quilos, e em judo, estamos a falar de judo. Na altura, posso-vos dizer que fiz uma proposta à Câmara Municipal de Aveiro para o Alexandre Vieira ser recebido na Câmara Municipal de Aveiro. É um dos mails que nunca me foi respondido. Mas há mais mails que ficaram sem resposta. E portanto, quero dizer que o Alexandre Vieira é uma figura extraordinária aqui em Aveiro, marcante. O Alexandre Vieira é o responsável da secção de judo do Beira-Mar, portanto é o responsável pela gestão da secção, é treinador na secção, onde tem também outros treinadores, mas acaba por ser ele o coordenador técnico, e é ainda um atleta veterano de exceção a nível mundial, como vos disse. E, portanto, é de facto, e tem uma secção que neste momento promove a prática desportiva a cerca de 50, 60 atletas. Neste quadro, acho que este homem, e quero também dizer que a secção de judo dentro do Beira-Mar é absolutamente autossuficiente, ou seja, eles conseguem pagar a atividade que têm, com as receitas próprias, com alguns apoios que angariam, e as viagens que o Alexandre Vieira faz, sei que é muito às custas desses patrocínios, que é ele próprio e a estrutura dele que conseguem angariar, e algum também pessoal, ou seja, ele próprio investe dinheiro dele, porque ele costuma dizer é o vício dele, e felizmente tem uma mulher que o apoia e que não lhe dá na cabeça por ele gastar dinheiro no judo. Mas isto agora para ir aqui à questão de fundo desta matéria que estávamos aqui a tratar dos clubes. Eu, por exemplo, no caso do Beira-Mar, um clube quando tem futebol, de facto, e face à conjuntura nacional, o futebol é absolutamente aglutinante. Quer dizer, é uma modalidade, nós ainda agora tivemos 2000 e tal pessoas a assistir a um jogo de futebol da 2ª Distrital do Beira-Mar. Eu acho que o Beira-Mar até podia conseguir um grande feito no basquetebol ou no handball, que dificilmente metia essas 2000 pessoas, ou até podia colocar essas 2000 pessoas, mas seriam essas 2000 pessoas que estariam mobilizadas pela marca Beira-Mar, cuja notoriedade e visibilidade lhe foi dada pelo futebol. E aquilo que eu procuro um bocadinho é, e pronto, é a leitura que eu faço da realidade, se calhar daqui a alguns anos posso refletir um bocadinho sobre esta visão, é que nós devemos, é impossível lutar contra isto, porque isto está de tal forma enraizado e é de tal forma dominante que eu parece-me a mim que é disparatado lutar contra isto. Agora podemos é tentar perceber a corrente e perceber como é que ela também pode pôr outros moinhos a funcionar. E neste caso, no caso do Beira-Mar, eu gostaria muito de ver um Beira-Mar forte no futebol, mas claramente que a marca e a notoriedade e a visibilidade que o futebol dá ao Beira-Mar também pudesse ser aproveitada para ajudar a alavancar as outras modalidades, e com a marca Beira-Mar, e já agora vou dar um exemplo, o Beira-Mar reabriu a secção de handball passados vários anos depois de ter tido a secção de handball fechada. Claramente com um objetivo diferente do objetivo de outros clubes, que neste momento querem competir e querem ter grandes sucessos a nível sénior, o nosso objetivo não foi esse, foi aproveitar alguma massa crítica que havia em torno dessa modalidade e que tinha essa vontade, que tinha esse desejo, que foram pessoas que praticaram essa modalidade no Beira-Mar e era uma ferida aberta que atravessava várias gerações aqui dentro da cidade, de pessoas que nunca digeriram o fim do handball do Beira-Mar, mas com um escopo formativo, ou seja, captar atletas. E aquilo que nós neste momento estamos a fazer acabou por ser uma missão que não foi de todo inicialmente planeada, porque a nossa ideia era fazê-la em Aveiro e, portanto, ajudar a melhorar o handball em Aveiro, sem desprimor para o Olavarium, que inclusivamente chegámos a propor aqui uma parceria ao Olavarium para termos uma equipa sénior conjunta, portanto, com a marca Beira-Mar e Olavarium. Na altura o Olavarium não quis, entretanto o Olavarium quis avançar com uma equipa própria, pronto, estão dentro do direito deles, mas lá está a tal cisão de sinergias que podiam e deviam ser criadas e que não foram. Neste momento o que está a acontecer ao Beira-Mar, dizer-vos, no caso do handball, estamos alojados em Angeja, portanto já é concelho de albergaria, numa terra que não tinha handball. O Beira-Mar foi para lá e neste momento tem uma equipa de minis e de bambis, aliás tem duas equipas, uma de minis e uma de bambis, que 90% e tal de ambas as equipas são de naturais de Angeja e de albergaria, portanto do concelho de albergaria, ali de miúdos dessa zona. E eu acho que e ainda temos uma reunião na Câmara da Albergaria, estavam satisfeitíssimos com o facto de terem o Beira-Mar lá. Porquê? Porque a marca Beira-Mar teve a capacidade de puxar miúdos para o handball. Nós tivemos essa percepção. Ora, a visibilidade que o Beira-Mar tem em albergaria não é a visibilidade que o handball deu ao Beira-Mar, foi a visibilidade do futebol, mas que acabou por ser o cativar para o handball que estava sediado e, portanto, os miúdos tinham orgulho em envergar a camisola do Beira-Mar e em experimentar o handball para poder usar essa camisola. E eu acho que as marcas têm que ter este poder, ou seja, cativar atletas. Agora, aquilo que o Granjeira disse e faz algum sentido, que é a necessidade de se contrariar a canibalização, ou seja, impedir que o trabalho dos clubes pequenos saia prejudicado pela ação dos clubes grandes. Agora, o que me parece a mim é que não faz muito sentido um clube de dimensão local, regional, estar muito preocupado com esses três grandes, ou melhor, eu preocupo-me se esses três grandes me prejudicarem localmente, ou seja, que é aquilo, por exemplo, no futebol está a acontecer, quando nós temos Geração Benfica, ou Dragon Force, ou Academias do Sporting a instalarem-se aqui. Isso a mim entristece-me isso, mas também acho que isso foi... Nós também abrimos a porta a que isso acontecesse. E isso entristece-me porque eu acho que há massa crítica nos clubes e nas associações locais para trabalhar de uma forma com a qualidade suficiente para não dar espaço a que esses projetos que não são nossos, não são genuínos, possam vingar. Quando eu tenho um atleta, mesmo no futebol de formação do Beira-Mar, e tenho um Porto, um Benfica, um Braga, até mesmo um Braga, na realidade atual do Beira-Mar, a cobiçar esse atleta, para mim é um motivo de orgulho, porque é sinal que se está a trabalhar bem, que se está a valorizar os jogadores, que se está a crescer. Ou seja, eu acho que nós temos é que saber nos posicionar. E eu não olho, por exemplo, para um Benfica, Porto e Sporting como concorrentes neste momento do Beira-Mar, porque aquilo que o Beira-Mar quer fazer no futebol, e vamos agora esquecer que estamos neste contexto de distrital, que eu espero que a breve prazo, quando digo breve, digo de forma sustentada, mas que possamos... rapidamente sair deste patamar, que eu acho que não é condigno com a história do clube e com a massa crítica que o Beira-Mar tem, mas mesmo estando noutros patamares, eu não olho para o Benfica, para o Porto e para o Sporting como concorrentes do Beira-Mar, porque eu quero que o Beira-Mar se afirme local e regionalmente, não tenha a ambição que o Beira-Mar tenha que ser campeão nacional, não tenha a ambição que o Beira-Mar tenha que jogar na Liga dos Campeões. Não é essa a minha ambição e não deixarei de ser beira-marense por o Beira-Mar ter que ser um clube que lute pelas competições europeias ou para estar a meio de uma tabela de uma primeira liga. Isso não fará de mim menos beira-marense, porque sei posicionar o clube na lógica da massa crítica que é capaz de ter e que é uma massa crítica de dimensão local regional. Mas isto é a minha visão, obviamente, que já vem aqui um bocadinho deformada pelo futebol. António Granjeira, ainda a resposta ali ao João. Em relação ao basquete, não vou dizer nada, não sei responder a essa questão, não posso dizer se é elitista ou não é elitista, não. Eu acho que não, se calhar sou eu que sou elitista, mas acho que não. Em relação ao ter terminado a... Os séniores é uma coisa muito prosaica, sem dinheiro não há circo, e é tão simples quanto isso, e eu, nós nas direções que eu tenho estado, temos procurado que haja sustentabilidade nas secções, e quando nós percebemos que há fatores externos que nos afetam, temos que cortar em algum lado. Essa já nem foi da minha, por acaso foi a primeira decisão que eu tomei quando cheguei ao clube, mas foi de acordo com a secção e quando deixámos de ter profissionais. E também talvez pela experiência que eu tinha do Aveiro Basket, que é fantástica. E portanto, eu fui pediram para eu estar no Aveiro Basket, foi o Dr. Alberto Souto, e não sei o que para lá, e aquilo foi uma experiência de como gastar muito dinheiro em pouco tempo e sem retorno. Aquilo mais ou menos, desculpem lá a expressão, não sei se é, mas aquilo compra-se gente ao metro. Até aquilo tem um metro, custa 5 mil euros, tem dois, custa 10. Basicamente é isto. E não houve perspectiva de se olhar para o local. porque um jogador local bom ganhava 300 euros e um daqueles que vinha não sei de onde ganhava 10. Não faz sentido. Portanto, a experiência, talvez, de acordo com a secção na altura, foi a primeira decisão que nós tomámos, foi terminar com a equipa sénior profissional, porque tinha profissionais, semi-profissional lá. Em relação à última, o ano passado temos acabado com a equipa sénior, tinha muitos custos e nós tivemos um acidente de percurso. Nós temos sustentabilidade para a secção e tivemos um acidente de percurso. O acidente de percurso foi a insolvência de uma infraestrutura que nos dava dinheiro para apoiar a secção e, portanto, optámos por deixar finalizar e continuar a formação e, a médio prazo, teremos outra vez equipas, normalmente. Portanto, e nós temos que gerir isto, não temos subsídios, os patrocínios não são imensos, não é? E, portanto, é preciso ter cuidado, não é? Até para não defraudar os patrocinadores que vêm acabar uma situação e ficam aborrecidos, como é óbvio. Portanto, temos de ter muito respeito por isso. Acho que o Galitos tem dado algumas provas de alguma boa gestão em termos financeiros, pelo menos acho que é reconhecido na cidade, e é isso que nós tentamos fazer. Não quer dizer que a gente consiga fazer sempre bem, mas pelo menos é isso que tentamos fazer. E eu sempre disse que não sou como o Zé de Bronze, ganha 10 e gasta 11. Né? Isso já era. Só há uma coisa que eu não quero deixar passar. A ideia de se falar, ainda que a tirar para o ar do Galitos como um clube elitista, para mim é um erro completo. Isto é que não chega a ser uma ignomínia. Eu fui atleta de Galitos também. Por acaso fiquei zangado com o site do clube, quando agora eu escrevi lá qualquer coisa sobre o Marco Adriano Rubalo, foi um grande capitão de Galitos, e fui lá mencionar como sócio de Galitos. Evidente que sou sócio, os meus netos também já são. Mas antes de ser sócio, eu fui atleta. E nunca o Galitos, tanto quanto eu penso, foi elitista de maneira nenhuma. A porta estava sempre aberta para toda a gente. Eu estou inteiramente de acordo com o que diz o Dr. Engenheiro. Não vamos à procura de ninguém, mas toda a gente pode entrar. E eu passei lá muitas horas. Fiquei indignadíssimo quando acabaram com o ringue do parque. Onde está agora uma erva, não sei se natural, se artificial. E passei horas e horas sucessivas. Eu e toda a gente que morava ali por aquela zona, pelo parque, não sei quem, eram esses que vieram dar força ao clube dos Galitos. Naquela altura, no tempo em que eu cresci por ali, havia os torneios Primavera e não sei quê, com um grande dirigente comigo, o Carlos Jerónimo, que está aí ainda, nós tínhamos um problema com a universidade inverso ao que temos hoje, que era o contrário, não é? Quando um jogador começava a estar na sua pujança, eu estou-me a lembrar de Farela, o ano seguinte, Universidade de Coimbra, porque não havia universidade lá bem, lá ia um pessoa para Coimbra ou para o outro lado e passava a jogar lá. Eu joguei na Académica durante 3 ou 4 anos. Agora talvez o clube se possa aproveitar do inverso, fazer um aproveitamento de quem vem estudar para Aveiro, o clube estar aberto, aberto a esses que vêm e que querem jogar aqui. O esquema da universidade é diferente. Agora, elitista que não. Evidentemente que as sinergias com o Beira-Mar, eu penso que a sinergia foi inevitável pelos trajetos diferentes dos clubes. Quer dizer, quando o Galitos tem o trajeto e a maneira de ser que tem, e o Beira-Mar fez o trajeto que fez através de profissionalismo, no sentido que fez, é inevitável que não possa haver sinergias. Eu penso que não devia haver sinergias. E a prova provada é que as pessoas em Aveiro, tanto quanto meia idade, eu não sou... Eu sou do Galitos, não é? Não sou muito adepto do Beira-Mar, mas tenho amigos, tenho o meu filho a ajudar também no Beira-Mar, e sei muito bem que é. a alegria com que as pessoas sentiram o clube outra vez na segunda distrital, para recuperar uma personalidade que tinha e que foi perdendo ao longo dos tempos. E talvez as sinergias que possam criar agora pelo discurso do Nuno Quintanilha, que eu não tinha o prazer de conhecer pessoalmente, e tenho agora. E é mais bonito ao vivo, não é? Como? É mais bonito ao vivo. Bem, mas isso é mais uma coisa que... Sim, é uma apreciação minha. Sim, não eu. Talvez agora as sinergias se possam criar. Depois também há outra coisa que é inevitável que aconteça. Pelo menos para mim, se eu pensar basquetebol em Aveiro, clube, Galitos, se eu pensar... Chegueira, também. Está bem. Estamos a falar da sua opinião. Não, mas eu estava a pensar ainda nos tempos em que não havia a passagem desnivelada ali no comboio, não havia passar para lá. Os preconceitos. Mas se eu pensasse, eu pensava no Galitos, claro. Depois já pensava nos próximos, o Chegueira, contra o qual nós nos zangávamos e onde tenho grandes amigos, ou contra o Iliabon, ou contra... e agora acontecem coisas que no meu tempo eram impensáveis, não é? Aqui há tempos sonhavam à festa do marisco em... Costa Nova. Na Costa Nova. Festa do Iliabon. Organizada pelo Iliabon Clube. Lá estava eu, então, no meio daquela bagunça toda, e às tantas conseguiam um lugar para me sentar, eu e a família, a minha mulher, os amigos e tal, e vieram três ou quatro raparigas novas servir-nos e tal. Então eu perguntei a uma delas, então e onde é que é? Ah, sou da Aveiro. Ah, da Aveiro. Então, mas está aqui nesta coisa, está aqui nisto do Iliabon, não era muito natural. Não, é porque eu sou treinadora no Iliabon. Portanto, agora as barreiras e esbateram-se. Mas o que eu estava um bocadinho atrás para dizer que houve uma determinada época na cidade em que a identificação era feita por modalidades em relação aos clubes. Eu nunca pensaria em jogar futebol para o Galitos, nunca pensaria em jogar outra coisa para o Galitos. Eu ia jogar basquete, ou eu ia fazer remo, ou, para falar em coisas que o Galitos tem e que também criam a sua personalidade própria, ia para a secção fotográfica, ou ia para a secção cultural do Galitos, ou isso, toda essa atividade que fez do Galitos uma outra maneira de estar dentro do desporto. Hoje em dia, eu tenho que reconhecer que o Vera Mar tem uma outra capacidade de atração, mesmo nas áreas que eram nossas, salvo seja. Porque eu tenho muitos amigos, crianças, filhas de amigos meus, que estão a jogar, ou estão no basquete do Vera Mar, ou estão no handball do Vera Mar, ou estão no handball do Alavar, em que entretanto nasceu, e as coisas vão se pondo de modo diferente. Tudo isto para dizer, elitista não. Era um clube essencial na formação humana de muitos jovens aqui da cidade. Eu vou dizer que, se eu quiser ser sincero comigo mesmo, direi que a minha profissão descobria a jogar basquete no Aramara, a jogar basquete no Galitos. Olha, com pessoas como o Adriano Rubal e como o treinador, o Zé Madeira, não é? com um respeito ilimitado pelos adversários, com uma capacidade de combativa dentro do próprio clube, procurando fazer sempre melhor, mas sempre estando ao lado dos adversários, com o maior respeito por eles. E, portanto, por aí passava muita da formação de jovens do meu tempo. Eu às vezes vou ali ao pavilhão de Galitos e quando vejo o pavilhão cheio, não é? E encontro lá muita gente, que rapazes e raparigas que foram atletas, e está ali o Pacheco que não me vai desmentir, foram atletas e hoje são pais de atletas, hoje são dirigentes, hoje são treinadores, e as famílias vão-se entrosando, vão sucedendo umas às outras. Eu tenho lá uma neta, é pena que ela só tem 70 centímetros, ou pouco mais disso, ou 1,10 m, mas... É barata. Mas isso até é barato. Seria barato. O tempo muda, porque eu tenho 1,83 m e quando joguei no Galitos era pivô. Agora com 1,83 m nem para base servia, não é? Quer dizer, a generalidade. Houve outra coisa que eu também já agora, só para dizer agora que está na moda o conflito homem-mulher, há uma colega minha que se devem pôr os nomes no feminino. O caso do cidadão. Uma colega sua? Portanto, é amigo da Bloco de Esquerda. É isso. Ok. Foi no basquete que eu aprendi o princípio da igualdade dos sexos, mas aprendi ao inverso. Quando eu fui quando eu jogava na Académica, ainda joguei lá um ano de júnior, nós treinávamos contra a equipe feminina. Um treinava a amiga Saraiva, as duas irmãs Novaes, que o Engenha seguramente se lembra, uma depois casou com o Maló e outra com o Adriano Baganha, e pronto, a Camila e tal. Mas estas duas irmãs Novaes eram as pivôs da equipe feminina. E eu era o pivô do Júnior. E quando fazíamos o jogo um contra o outro, os primeiros treinos que fiz, comecei a levar muita petrolada, porque o meu respeito pelas senhoras era, não mexia. Não mexia, comei a levar desalmadamente umas petroladas. Aprendi, no caminho inverso, como é que é o princípio da igualdade. Não é dar umas petroladas. Estás a esquecer do pequeno detalhe. Elas tinham uma enorme vantagem sobre nós. Elas depilavam as pernas, nós tínhamos pelos nas pernas. Eu também tenho ideia. Chega para não deixar passar o Galitos, mas o Galitos, como o Mar, aliás, não fazia essa respeito a Vera Mar e tanta gente tem marcado. Eu realmente vejo as dificuldades que resultam do que disse o João França e do que disse o Grangeia, que é essa canabalização dos grandes atletas para os grandes clubes. E eu não sei até que medida é que isso é prejudicial ao funcionamento do próprio clube. Mas isso é um ponto que não me importa muito, porque o que me agrada no nosso clube é essa capacidade de formar pessoas, de as receber, de fazer delas homens e mulheres, e depois, como acontece às nossas crianças, serem perdidas quando crescem. Uma vai para Lisboa, outra vai para o outro lado, mas isso para mim é possível. Doutor Juiz, eu prometo corrigir a minha notícia. Por lá és atleta. Foi por respeito. Não temos muito mais tempo, mas eu gostava de... Deixa-me só dizer-lhe uma coisa em relação à canalização, porque é importante, e dar um exemplo. Eu gosto muito de ser claro, e eu vou-vos dar um exemplo da piscina, e vou-vos dizer uma coisa que, pronto, as pessoas já infelizmente faleceram, e portanto já não podem dizer aqui, contrariar aquilo que eu digo, mas é a realidade. Quando... Reconhece em mim, pelo menos, uma pessoa que lutou pela natação, quase até a exaustão, e que chegámos onde chegámos. Quando houve a piscina de Aveiro, havia aquela piscina onde nós estamos hoje, no liceu, que foi construída com o dinheiro do Fundo de Fomento do Totobola, não sei quem. O Galitos treinava lá os Galitos, o Sporting e o Sombrado. Aquilo era uma guerra pegada para ver quem tinha mais pistas. Eu sempre consegui ter as nossas pistas. Depois, entretanto, fechou aquela piscina e viemos para Beira Mar, que tinha sido construída para ser uma piscina municipal. Eu estive neste processo desde o início com o Dr. Girão, tive montes de guerras, fui várias vezes à casa dele às 3 da manhã, bater-lhe à porta e dizer que não podia ser como ele queria e não podia ser para o Beira Mar só. E conseguimos. Houve muita guerra aqui para que nós pudéssemos treinar aqui na piscina de Beira Mar. E os dirigentes do Beira Mar queriam-nos pôr fora e puseram. Na altura. Também foram aqueles que puseram o Beira Mar fora depois. Foram os mesmos, pronto. Não tem mal nenhum, foi uma passagem. O que eu vos digo hoje é que a natação só é sustentável porque tem um negócio por trás. Nós damos às crianças, ensinamos a nadar. E, entretanto, apareceu o Sporting, que fez uma piscina, e muito bem, para a cidade, e que um dirigente do desportivo da altura, que era responsável muito importante na cidade, que era o Sporting, era hegemónico na altura na natação, quis fazer uma piscina e fez, arranjou dinheiro do Estado, passados não sei quantos anos fizeram uma piscina e neste momento existem duas. Foi uma sorte para o Sporting e para o Galitos objetivamente, ponto por ponto, foi uma sorte o Aramar ter colapsado naquela altura na natação. Porque não é possível, nesta cidade, escrevam isto, não, e eu conheço bem isto, não é possível ter três piscinas a funcionar. Porque elas não são subsidiadas. E como não são subsidiadas, nós temos que ter a piscina a trabalhar das 6 da manhã às 9 da no, às 11 da noite, para poder ser rentável. E, portanto, se houver um terceiro clube, vai dividir e vai acabar com outro. É tão simples quanto isto, não tem nenhum problema. E eu acho, constarão comigo aí naquelas manifestações tipo... Eu posso falar sem microfone, não tem problema. E este é um problema objetivo. Portanto, e acho que neste momento, por exemplo, o Galitos, por aquilo que fez natação, pelo know-how que se tem feito, merece, se alguma vez uma piscina houver a fazer-se, ser... pelo menos atribuído ao clube, ou pelo menos termos essa possibilidade de a fazer e a construir. E esta é que é uma realidade que nós temos que olhar. Nós, quando eu digo não canibalizar, também tem a ver com isto, tem a ver com a divisão do... Eu não gosto de falar nisto porque não é nenhum negócio, mas não dividir tanto o mercado. E temos que dizer isto abertamente, não podemos falar disto de outra maneira. Nós já temos os problemas que temos, assim, se nós vamos dividir mais disto, é muito complicado e portanto é uma realidade que existe em Aveiro que não existe noutros sítios, não existe. Em Ílhavo a piscina é paga pela Câmara, e eu, por aquilo que eu sei do engenheiro Ribal, não quero pagar mais nenhuma piscina, porque sabe que aquilo é um balúrdio. Eu vou-vos dizer que a piscina custa 8 a 10 mil euros por mês de gás, só de gás, não é? Só de gás. Isto é válido para nós, é válido para o Sporting, e portanto, e temos apoios e fazemos algum trabalho social, como com os idosos, que vamos prestar esse serviço, com o apoio das entidades locais, como a Junta, por exemplo, e isso são coisas que são importantes fazer. Portanto, nós temos de ter algum cuidado, quando eu falo na televisão é neste sentido, é perceber até que devemos conversar antes de lançar novas modalidades, porque podemos correr o risco de estragar alguma coisa. Até tinha alguma razão de ser, não tem mal nenhum. Eu também tenho dito que as coisas nascem e morrem, e portanto podem nascer, morrer, pronto, acabou, não tem problema nenhum. Gostava só de compreender como é que eu posso compatibilizar essa visão que compreendo, não é, essa preocupação, com outra visão subjacente ao clube, que é a sua integração no movimento associativo. Eu já fui dirigente do Beira-Mar, passei por lá, e algumas secções foram formadas espontaneamente, não é? Digamos, foram pessoas que vieram ter connosco, trouxeram as infraestruturas, trouxeram, digamos, as ideias, lançaram-nas, criaram-nas e autossustentaram-nas, e algumas ainda continuam, outras desapareceram. Portanto, isto, no meu conceito de movimento associativo, um clube não pode estar fora. Percebo que há modalidades onde as questões se podem colocar desse tipo de natureza relativamente à questão do financiamento. Mas há aqui um conflito, eu diria, conceptual, há de início, como resolvê-lo. Sobre a questão, também que se falou há pouco do Galitos elitista, eu pratiquei remo no Galitos, pratiquei basquete no Jogueira, pratiquei handball no Beira-Mar, portanto, vestia estas camisolas nos tempos de juventude, e aquilo que eu notava é que assim, não era um clube elitista, mas não era um clube que vinha para a rua. Por exemplo, o Beira-Mar vinha para a rua e o Jogueira vinha para a rua. E o Galitos não, estava de portas abertas, como disse o Dr. Pires da Rosa, é verdade, estava de portas abertas, mas não vinha para a rua. E penso que é essa a imagem que transparece hoje na cabeça das pessoas do elitismo do Galitos, que eu também digo e nunca o senti quando fui atleta do Mas deixa-me a primeira questão, que eu penso que... Eu também tenho essa dúvida, como é óbvio, mas simplesmente não me passa pela cabeça fazer um clube na minha rua. É tão simples quanto isto, e temos de ser razoáveis, eu não posso... É um bocadinho isso. Se eu tenho um clube, eu chego lá, tenho estrutura comigo, como é que eu vou dizer a essa pessoa, quando digo sozinho, não, tenho equipa, tenho gente. Não. Temos que perceber sou de Galitos, sou sócio de Galitos, fui a data de Galitos. Como é que o clube vai dizer não? olhando para a cara da pessoa e dizendo assim, acha que vale a pena? É tão simples quanto isso, eu acho que é a verdade das coisas, nós temos que ser realistas e só vamos arranjar problemas. Aliás, nós tivemos, eu tenho uma experiência muito clara, felizmente que se alterou. Houve uma secção que foi criada ao contrário daquilo que a direção achava. Foi a secção de triatlo. Apareceu com atletas já formados e nós achámos exatamente o contrário. Todos na direção achámos isto. Mas pronto, fruto dessa... E um bocado até tinha sido gente que tinha vindo do Beira-Mar, que tinha se desencarnado, mas era só um. E o que é que aconteceu? Nós fomos na conversa, deixámos criar. Sabe o que é que aconteceu? É que ao fim de 4 anos tivemos uma reunião com eles todos e dissemos assim, agora o que é que vocês querem fazer? Não há dinheiro para sustentar a atividade. E aquilo morreu. Desculpe lá, não foi o triatlo, eu estava a dizer mal, foi o ciclismo. Morreu. Tiveram, começou ao contrário. Tinham atletas nas elites, BTT, não sei o quê. Eles sentiam-se, ao fim daquele tempo, sentiam-se a ser aguadeiros de um ciclista. E morreu. E nós tivemos uma reunião com eles todos, com os 6, e dissemos assim, agora o que é que vocês querem fazer? Ou vocês fazem aquilo que nós tínhamos proposto ao princípio, que é fazer formação, e da formação fazer uma secção, ou isto não faz sentido. Portanto, nós também não podemos... E isso serviu-me de alguma experiência para isto, é dizer que nós não podemos dizer que sim a todos os sócios. Eu digo muitas vezes que não. Não foi um projeto, não. Eu sou completamente de acordo. O projeto do futebol foi claro. Para mim, tivemos uma reunião, houve pessoas que estavam e queriam fazer um projeto de futebol, vieram ter connosco e disseram, temos este projeto, aquilo era, números era espetacular, mas eu também, como não sou economista, divido por 2 o que dizem, e portanto, não acreditei muito. Mas mesmo que fosse possível, eu não iria fazer nunca isso, sem pelo menos ter uma conversa com alguém que soubesse de futebol, ou o Beira-Mar ou o Tabuera neste caso. Que são os clubes que fazem aqui futebol, porque acho que é mais um a aumentar o granel e não resolve nada, na minha perspectiva. Eu senti isso na pele com a natação, eu fundei uma secção de natação, eu e o irmão do Pisa Rosa, aliás, ele é que a fundou, eu apareci lá, e tenho imenso gosto nisso. E ele não sabia nadar, exatamente. É verdade. E lutámos muito para que aquilo se consolidasse. Lutámos muito, muito, muito. E eu olho para trás, valeu a pena. Mas, se calhar, pronto, valeu a pena para a cidade porque a gente conseguiu fazer uma coisa interessante. Mas foi por teimosia, não foi por mais nada. Portanto, não, se calhar, na altura, fizemos e andámos para a frente. Mas, por exemplo, o Beira-Mar acabou 2 vezes com a secção de natação e 2 vezes acabou com 2 piscinas, que é notável. 2 vezes. Mas agora, Granjeiro, gostava só de partilhar muito rápido. Natação, aí estou muito... Gostava muito de partilhar aqui esta história que nos aconteceu no ano passado, na direção do Beira-Mar. Nós tínhamos acabado de entrar na direção do Beira-Mar e apareceu-nos um associado do Beira-Mar a dizer, eu tenho um passado no Hockey Patins que tinha, tenho aqui uma estrutura e mais, tenho o apoio do SNAP. O SNAP dá-me pavilhão, se for o Beira-Mar, dar o braço a este projeto. No fundo, qual era a ideia dele? Era, se o Beira-Mar aparecesse no Hockey Patins, a marca Beira-Mar seria um fomento até para a formação do SNAP. E, portanto, o Beira-Mar seria aqui o cartão de visita, o mostruário, a marca forte para fomentar a formação do SNAP e a equipa do Beira-Mar jogaria no pavilhão do SNAP. E na altura eu só pensei assim, epá, para lá que eu tenho não é o presidente, mas já o vice-presidente do Conselho Beira-Marense, é o presidente do Bom Sucesso, que também tem Hockey Patins. E na altura foi engraçado porque eu telefonei-lhe e disse-lhe, ó Pedro, nós temos aqui esta situação. Opa, por um lado, eu acho que o Beira-Mar pode dar aqui uma ajuda, se isto for entendido pelas pessoas do Hockey Patins, como sendo importante para alavancar o Hockey Patins em Aveiro, até porque o Hockey Patins já foi até o Beira-Mar, no passado já teve. Mas objetivamente era quase que um projeto em outsourcing, ou seja, o Beira-Mar dava o nome, dava o símbolo, aquilo era uma estrutura que existia e que depois tinha, no fundo, por trás o SNAP. E nós falámos com o Bonsesso, o Bonsesso disse, ah pá, é impecável, porque nós também só queremos ter formação, portanto, o Beira-Mar que avance. E nós dissemos, pronto, se isto não tiver custos para o clube, tudo bem, emprestámos a marca para o projeto e procurámos, junto dos meios de comunicação, do clube, fomentar a modalidade. O que é que verificámos? Verificámos que no final desse ano, a pessoa que foi o mentor do projeto desgastou-se, cansou-se, não conseguiu mobilizar apoios e quis sair. Quis sair e na altura aquilo que nós tentámos foi... Vamos lá, SNAP, vamos lá, Bom Sucesso, mostrem-nos se querem continuar com isto. E eu, na altura, cheguei inclusivamente a propor, epá, o Beira-Mar ajuda, porque estamos a falar de uma secção barata, aliás, não estamos a falar de uma secção propriamente, estamos a falar de uma equipa sénior, que os jogadores não eram remunerados, era preciso arranjar pelo menos 150€ por mês para pagar ao treinador, porque aqui acho que em Aveiro, mesmo na cidade, não havia, tinha que vir de qualquer lado, pronto. E nós, na altura, propusemos, pronto, com as deslocações, com o orçamento, com o seguro, aquilo dava cerca de 6.000€. Pá, se dividirmos isto por 3, nós continuamos nisto. Agora, epá, não nos metam é neste buraco. Pronto, para vos dizer o quê? O que é que aconteceu? O Bom Sucesso e o SNAP não chegaram a acordo e, obviamente, o Beira-Mar saltou fora, porque o projeto não era um projeto do Beira-Mar e o Beira-Mar disponibilizou-se para dar a marca, para dar o seu cunho, numa perspectiva, na perspectiva de ajudar a modalidade, ajudar o hóquei patins, pensando que isso poderia ser um fator até de captação de mais atletas, tanto para o Bom Sucesso como para o SNAP. Aquilo que eu quero dizer, o que é que eu senti? Senti claramente do SNAP dirigentes, alguns, nomeadamente os do hóquei patins, com essa abertura, com essa vontade. No Bom Sucesso, concretamente as pessoas que estão no hóquei patins, muito focalizadas, queriam ter o seu próprio projeto do Bom Sucesso. Obviamente nós respeitámos, não ponho isso em causa, mas claro, perdeu-se uma oportunidade de criar aqui uma sinergia entre três clubes que pudesse permitir, se calhar, a Aveiro ter uma equipa num patamar competitivo mais elevado em nível sénior. Nós temos sinergias com o clube, com a coletividade popular de Cacia, por exemplo, no Remo, tem funcionado bem e já fizemos uma prova conjunta e funcionou mesmo bem. Por exemplo, em relação ao Beira-Mar, eu estava-me a lembrar aqui que tivemos um pedido de uma secção que vinha toda do Beira-Mar para nós. Eu disse que não. Pronto, disse ponto, não. E o dirigente, acho que é dirigente do Beira-Mar ainda. E eu disse que não. Pá, não faz sentido andar só a mudar. Querem mudar de camisola, pá, mudem de cor. Quer dizer, não... Eu nem vou estar aqui, mas queria mudar tudo. E eu disse, eu nem avancei a conversa. Acho que não faz sentido. O que é que eu ia ganhar? Uns tipos que eram do Beira-Mar que viram para o Galitos, só porque são da Aveiro? Não. Nem sequer levei esse problema à direção. Nem sequer levei. Fechei aquilo à porta. E é um tipo que eu conheço e tal, eu tenho boas relações, mas não faz sentido. Eu acho que nós temos de ter essa capacidade. Se calhar há 20 anos, quando havia rivalidade, isso fazia sentido. No tempo em que havia uma grande rivalidade até na cidade e tudo, talvez isso fizesse algum sentido. Hoje em dia acho que nós devemos é procurar juntar esforços e juntar apoios, não é andar a dividir. Talvez daqui a uns anos, quando houver que isto for muito grande, talvez sim, mas agora eu acho que não. Nós estamos na época, não é das vacas magras, é das vacas magríssimas e portanto eu acho que não faz muito sentido. E, portanto, tudo aquilo que eu puder fazer no sentido de juntar e o Galitos, e eu penso que falo para a direção neste assunto, que pudermos juntar sinergias com outros, nós faremos. Eu tenho dito sempre isto. E tenho procurado juntar. Nós temos uma parceria, por exemplo, com o Ginásio Figueirense. Espetacular. Aquilo funciona às mil maravilhas. Levam os barcos, a gente... Funciona bem. Quando a gente vai para não sei para onde, lá para o Minho, eles passam por aqui e levam-nos os barcos. Quando a gente vai para o Sul, somos nós, paramos lá e levamos os barcos. Por exemplo, e isso é um custo muito... E temos este tipo de parcerias com outros clubes. E até na natação, por exemplo. Por acaso, na última vez, precisei de uma caminhoneta e pedi ao Sporting, eles não iam para o mesmo sítio. Pronto, ok, está resolvido. Mas tentamos fazer isso. E tentamos ajudar... Porque acho que é a única forma de nós podermos colaborar. Eu não depois, claro que há aqueles problemas do jogador que mudou do Galitos para o Iliavam e que mudou do Galitos para não sei para onde, ou ao contrário. É muito simples. Eu tenho dito sempre o mesmo. Então para o Benfica ou ao Porto nem há conversa. É assim, há regulamento de transferência, pago integralmente. Nunca, pá, o atleta fica um ano sem nadar, sem fazer triatlo, é um problema dele. Paga integralmente. E mais nada. Claro que a gente está a falar de 500 euros, não estamos a falar de mais nada, para o Benfica são peanuts, não é? Não é? Que é o que nos aconteceu com dois atletas de triatlo. Este ano nós perdemos um tipo que é muito bom, que é o Pedro Lojinha, que foi para o Benfica. E eu não lhes perdoei nem onde estão. Eu não, a direção disse assim, olha, é assim, não fui eu que fiz o regulamento, foi a federação, portanto é assim. E eu, se fosse numa atividade concorrente para o Eliabon ou para o Jogueira de basquete, faria o mesmo. Porque eu acho que nós fizemos a formação. E também, se viesse ao contrário, também tinha que pagar. Porque eu acho que é este o princípio base das coisas. Mudou as regras. Se os clubes investiram nos atletas durante alguns anos, e se existe este esquema, devemos aplicá-lo. Ou então, para que é que fizeram as leis? Para a gente andar a furá-las? Isso parece aquela coisa das estados, não é? Há bocado falou. É pá, não percebo. E, portanto, por muito que nos custe, estas regras são para cumprir. Eu, das coisas que mais me moeu a cabeça, foi um pai de um atleta que eu sempre reconheci como um grande Galitos, o filho quis ir para o, acho que foi para o Jogueira, e eu disse ao meu amigo, a regra é dar cá isso. Tá? É a mesma coisa, por juízo. Eu falo assim, a regra é esta, não tem problema, eu falo, a regra é esta, e fez assim. Eu sei que a pessoa ficou aborrecida connosco e tal, epá, mas pronto, tem que haver regras. E eu acho que nesse aspecto a gestão tem que ser um bocadinho isso. Eu percebo aquilo que me disse há bocado e eu também tenho essas dúvidas. Mas gerir é um bocado isso, é tomar decisões e nós temos que as tomar. E agora sou eu que vou tomar uma decisão. É claro. Exatamente, peço desculpa, mas também há regras. Só para deixar claro que o Beira-Mar, e isto ajuda-me se estiver enganada, está neste momento com 9 modalidades, isto para fechar. É o futebol, claro, o futsal, o handball, o atletismo, o bilhar, o basquetebol, o paintball, o judo e o boxe, ainda bem, outra vez. E os galitos, neste momento com 6, não é? Além da natação, claro, e do remo, basquetebol, o xadrez, o ciclismo, o triatlo e o duatlo. E há duas coisas que são muito importantes, que é a filatelia, que não sendo uma modalidade é muito importante para nós, aliás é das mais importantes, e a parte cultural também. Exato, como estamos aqui a falar Não sei, mas é importante para nós. Sim, é e foi ótimo, e foi ótimo a participação aqui, para falarmos também desta parte cultural, ou de chamarmos aqui esta parte cultural dos galitos. Temos de encerrar, agradecer ao Presidente da Junta de Freguesia pela amabilidade, mas esta é a casa da comunidade e nós sentimos-nos em casa, exatamente. Agradecer... Okay. Se for mesmo muito, muito rápido. Sim. Não tem havido. Diz que agora não há, sim, agora sim. Não sei. Só espero. Não sei. Mas de facto, é uma pena que seja e que não haja por de que haja um ponto de vista, um ponto de vista entre os dois políticos principais da cidade. E que não tenha chamado de outro, de Jogueira, São Bernardo, etc. De forma a criar esse plano, o plano de salvação do desporto na cidade. É maravilhoso, todos nós sabemos. Lá futebol, os piscinos, tudo é maravilhoso. E é importante que os clubes se entendessem, se juntassem, que houvesse uma proposta de um caderno indicativo, um caderno em encargos, qualquer coisa que possa seguir um poder autárquico. E muitas partes, nós deslocamos às autoridades. Falou-se tantas sinergias, parece que estão bem cada um do seu lado. Há que fazer perguntas? De acordo, dizer que Há aqui uma questão que é, neste momento, eu acho que o grande problema que todos os clubes sofrem é o problema da falta de infraestruturas. Esse é o grande problema. E essa falta de infraestruturas acaba por potenciar a criação das sinergias. E vou dar um exemplo muito concreto, que é, não é que haja diálogo entre os clubes, porque geralmente não é necessário fazê-lo, porque já está mediado pelas escolas, mas, por exemplo, os pavilhões de escolas, neste momento já há vários pavilhões, são partilhados por clubes diferentes. O que é que nos parece a nós que é essencial haver rapidamente? E no caso do Beira-Mar, por exemplo, é uma situação calamitosa. Vou dar um exemplo: o Beira-Mar corre o risco na próxima época de ficar sem secção de basquetebol. E porquê? Porque neste momento joga no pavilhão, que é o pavilhão da Escola João Afonso, que, como já é sabido, vai entrar em obras. E se não houver uma alternativa para o Beira-Mar jogar, aquela secção de basquetebol provavelmente vai ter que fechar portas por falta de espaço. Nós temos dito, ou melhor, há espaços, há alternativas para poder resolver o problema temporariamente, mas passaria por quê? Por haver uma opção clara da própria autarquia aqui, neste caso, que é municipalizar a gestão dos pavilhões e distribuir os seus horários de utilização pelos clubes, que é algo que, e já agora dizer isto, que eu acho que isto deve revoltar os clubes um bocadinho, o que está a acontecer é que nós temos horários que eram fundamentais para o desporto organizado, para os clubes poderem utilizar, que não podem ser utilizados porque as escolas fazem um negócio dos aluguéis dos horários de pavilhão com grupos privados. E, portanto, como têm grupos, eu vou dar um exemplo muito concreto, a Escola de Aradas tem um pavilhão, uma estrutura excepcional, dos melhores pavilhões aqui dentro do concelho, permite, por exemplo, ter duas equipas de basquetebol a treinar no mesmo turno, no mesmo horário, portanto, dá rendimento ao horário de treino. O custo hora da escola são 28 euros. Nós, Beira-Mar, por exemplo, já quisemos fazer um protocolo com a escola, no sentido de, já que vamos estar aqui o ano todo, já que precisamos de vários horários, vocês apliquem-nos uma taxa mais reduzida. Não o fazem, porquê? Porque têm grupos informais que estão disponíveis para pagar isso e, portanto, dizem ou querem isto ou não querem, e obviamente pagar 28 euros por hora para treinar todas as semanas vários horários é impossível. Portanto, eu acho que de facto o que vai ter que acontecer no futuro entre os clubes vai ter que haver um entendimento relativamente às infraestruturas, à gestão das infraestruturas. Aquilo que me parece a mim também é que é importante que haja sempre aqui uma intermediação, ou seja, que haja, porque eu acho que há disponibilidade dos dirigentes dos clubes, até porque hoje as pessoas têm mais formação, se calhar, maior abertura para dialogarem, e eu sinto isso cada vez mais, os dirigentes são pessoas que colaboram e exigem as rivalidades ao campo de jogo, não é? À parte desportiva. Agora, a orientação tem que ser pausada, é um bocadinho como uma orquestra, é sempre importante ter um maestro, e eu acho que de facto era importante ter aqui um maestro, os clubes acho que estão disponíveis todos para tocar dentro de uma banda e dentro de uma harmonia e contribuir para essa banda, mas é preciso também esse mestre, no fundo aquela questão da liderança que estávamos a falar, que era importante, porque temos que perceber que infraestruturas temos que perceber que comunidade é que temos e a partir daqui para onde é que queremos caminhar. Aquilo que eu tenho, que eu no Beira-Mar, eu estou há 2 anos no Beira-Mar, confesso que ainda não tive tempo para aprofundar muito uma reflexão sobre isto e portanto não posso utilizar muito sobre uma política desportiva para Aveiro. Agora, o que me parece a mim é que os clubes em Aveiro, por aquilo que eu conheço, fazem um trabalho excepcional face à falta de condições de infraestruturas que existem, porque eu acho que nós temos massa crítica, temos excelentes treinadores, temos atletas, temos equipas fortes. Deixem-me só rapidamente dizer-vos isto. No futsal, a jogar, a treinar e a jogar em pavilhões diferentes, tivemos este ano os iniciados fazer um campeonato de campeões distritais e campeões e vencedores da taça. Temos os juvenis que foram agora à taça nacional e já estão nas 16 melhores equipas nacionais de futsal. O judo, a parte de ganhar medalhas. O basquetebol, vamos ter agora os sub-18 também na taça nacional. O em basquetebol, exatamente. O handball também acabamos agora de subir divisão com uma equipa que completamente amadora e que recebe zero. Aqueles jogadores pagam para treinar, para ir para Angeja treinar, porque a maioria deles são aqui da cidade. E no futebol, com uma equipa também completamente low cost, tivemos o sucesso de subir este ano da segunda distrital à primeira, e eu digo assim, sem infraestruturas, com a casa às costas, com condições precárias, isto só é possível porque de facto a massa crítica, a massa humana é muito boa, porque de facto eu acho que nós já temos recursos. Agora, o que me parece a mim é que é preciso essa tal liderança para estruturar uma política desportiva. Os clubes podem contribuir, cada um, com aquilo que sabem fazer, que é na atividade em que têm experiências. Lá está, o Beira-Mar pode ajudar naquilo que tem e que sabe fazer e dizer: estamos aqui para desenvolver isto. O Galitos está aqui para desenvolver isto. E dentro disto criar as sinergias também com o desporto escolar, porque o desporto escolar acaba por ser uma dimensão essencial e os clubes têm feito isso. Deixe-me dizer também, por exemplo, o caso do handball está a fazer atividades extracurriculares nas escolas de albergaria, no caso do basquetebol também já fizemos aqui em Aveiro, na João Afonso e noutras escolas. Portanto, vamos lá ver, eu acho que há um impulso até dos clubes que já vão um bocadinho à frente do poder político, que devia ser aqui claramente a força liderante, e não estou a dizer que tenha que ser a força impositora, mas a força liderante, coordenadora destas sinergias e destas valências. E vou só dar um exemplo muito concreto e com isto termino. Custou-me a mim perceber porque é que se perspectivou a construção de um centro de treinos com dois campos de futebol de 11 e dois campos de futebol sintéticos, futebol de 7, portanto tudo sintético, futebol de 11, dois campos, e futebol de 7, dois campos, para o Taboeira, no campo do Taboeira, onde era o campo do Taboeira, quando há um objetivo estratégico da cidade dar utilidade àquela área adjacente do estádio municipal. E a mim não me chocaria nada que a Aveiro tivesse um bom complexo de treinos de futebol que fosse partilhado pelo Beira-Mar e pelo Taboeira para a formação. Acho que faria todo o sentido, e não consigo entender como é que está ali o estádio, como é que se prognostica que se construa um campo de treino para ali para dar utilidade àquela infraestrutura, e a seguir está-se a fazer uma obra a meia dúzia de quilómetros do estádio, que vai ser uma obra cara, quando podíamos criar ali uma sinergia e ter todos. E eu pergunto assim: a culpa foi do Beira-Mar, a culpa foi do Taboeira? Não me parece. Acho que aqui quem de facto tinha que ter uma palavra decisiva tinha que ser a autarquia, e não teve. Esta é a minha sensibilidade. Só comentar, depois dizer assim. Só. Eu estou a tentar concordar consigo. Mas acho que não pode ser os clubes a liderar. Tem que ser alguém a liderar e tem que ser o poder político, claramente. Tem que haver um político que queira fazer isto. Estou de acordo com o que diz o meu. Em relação às infraestruturas e às questões de infraestruturas, também podia estar mais de acordo. Dou os exemplos ainda piores do que estes, por exemplo. A Aveiro não tem político. Não tem tido. Conseguiram deixar de fazer uma infraestrutura de milhares, milhões de euros em Montemor, que não tem tradição nenhuma de remo, e deixaram de fazer aqui a pista de remo. Então, e que agora esqueçam que não vão fazer mais na vida, não é? E deixaram-na fugir para Pacoima. Tem uma tradição de remo estonteante. Aquilo é fantástico. Portanto, nós temos muito este pecado, este pecado próprio. É deixarmos fazer. É fazermos um estádio. Eu até posso avaliar na Assembleia Municipal nunca ter votado aquilo, acho que o único. Mas, de facto, é uma dor de alma. Eu hoje passei pelo estádio, vim de Lisboa, tive por ali, a gente olha para o estádio e vê que está mal, tem que levar obras, não sei como é que qualquer dia, não sei o que vai ser aquilo. Portanto, nós temos que ter aqui, e eu acho que os clubes, não é fazer uma federação, nem fazer um complô, mas eu acho que tem que haver aqui da liderança política alguma coisa que faça com que nós conversemos. Porque eu acho que há disponibilidade para conversar. Eu nunca me opus, nem a direção do Galitos alguma vez se opôs a falar, seja com quem for, para tomar este tipo de atitudes. Em relação, eu percebo o problema das escolas. Eu percebo o problema das escolas. Enquanto gestor, eu nunca, posso-vos garantir, nunca investei o pavilhão de Galitos a nenhuma entidade do Estado sem que pagasse. Nunca. E, portanto, também percebo, se eu quero utilizar, tenho que pagar. Percebo isto. Mas eu nunca vou utilizar, porque aquilo é nosso. O que é que eu vou dar aquilo ao Estado? Eles não dão nada em troca. Aliás, todo o dinheiro que cai no Estado é gasto. Portanto, para mim, é simples. É um buraco sem fundo. Portanto, é tão simples quanto isto. Portanto, eu percebo. E percebo o drama do Beira-Mar. Também nós precisamos de mais espaço, mas não podemos ir lá sem pagar. E também percebo que as escolas querem rentabilizar mais o espaço do que estar. Mas isso tem que ser mais uma vez o poder político a falar com as escolas e dizer assim: isto é mais importante desta estratégia do que essa, do dinheiro. Meus caros, foi um grande prazer, mas não tarda seremos todos novamente transformados em abóboras, portanto, temos que abandonar. Eu mas penso antes... que o Ricardo terá que falar aqui, obrigado. Bem, de facto, Marinês, eu só vim cá porque fui obrigado. De facto, resta-me agora no fim da segunda conversa informal deste primeiro ciclo de conversas feito pela Associação Tertulia Aveirense. Resta-me, em nome da Associação, agradecer aos dois oradores de hoje, ao Nuno Quintaneiro e ao António Granjeia, por este belíssimo derby de ideias, e que seja de facto um mote para uma nova sinergia entre os diversos clubes e do desporto em Aveiro. Agradecer também à Maria Inês e à Wanda, nossas moderadoras deste ciclo de conversas. Agradecer também a todos vocês a presença aqui na Casa da Comunidade Sustentável. Aproveitar para agradecer mais uma vez à União de Freguesias, na pessoa do Sr. Presidente Fernando Marques. E aproveitar para vos convidar para a próxima conversa, a última. Não vale a pena. A última deste ciclo de conversas informais, que terá como convidados a Silvina Raimundo, responsável pela casa mais velha, mais antiga de Ovos Moles de Aveiro, a Maria da Apresentação, e também um ex-marnoto, Manuel Silvestre, também conhecido por Manuel Russo, que tem aqui, vai ser uma conversa um bocadinho mais agridoce. Com a única mulher deste tipo de conversas, portanto, por favor, venham apoiar. Portanto, será uma conversa um bocadinho mais terrena, um bocadinho mais, se calhar, sem desprimor para os restantes convidados, um bocadinho mais genuína. Convidamos todos a ver a identidade das pessoas que trabalharam a vida inteira nos Ovos Moles, no Sal. A identidade da Aveiro aqui será representada nesta conversa, 18 de junho, daqui por 15 dias, não uma sexta, mas um sábado, ao fim da tarde, às 6 da tarde. Mais uma vez, em nome da Associação de Estudo Aveirense, muito obrigado pela vossa presença e contamos com vocês, com todos vós, daqui por 15 dias. Obrigado. Thank you.